Showcast! Já foi, vai ser, tá sendo, sentou, zerou e platinou. Jogou, ganhou e acabou. Poder, quero poder. Trabalhar e aí eu só vou jogar. Eu jogo dia e noite, noite e dia. Coração e controle em sinergia. Jogar, eu jogo porque gosto de jogos e diversão. Ganhar, não basta, eu quero ser o maioral. Eu parto pro X1 e eu esculacho geral. Vou jogar, ainda tem muitos jogos que eu quero avassalar. Jogos e diversão. Jogos e jogos que nos fazem sentir como virgem. Isso é praticamente todo jogo, né? Tocado pela primeira vez. Tocado pelo Clerazos. Que isso? Eu também entendi isso. Que isso, amigo? Romero Brito? Não. Pra quem não sabe, tá dando uma olhada pro Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilatsu. Papai, o Senhor da Eternidade! Fazem exatamente 3 anos, 6 meses e 24 dias que eu não como folhado de frango com a Tri. Mas é fácil, não é fácil. O Killerado! Olha como o Thunder tirando o alface do dente. Tá certo. Tá certo. A gente vai acreditar que é alface. O Daigo! O host errou meu nome enquanto tenta fazer uma imitação tanto quanto equivocada do gênio da lâmpada do Aladdin. Amo, o senhor não imagina o que ganhou. Olha aí, equivocado. Equivocado. E o loop infinito! Aê, eu achei que ele ia esquecer de mim, igual ele fez com o Crusher uma vez. Eu acho que esqueci de te chamar umas 3 vezes, cara, mas eu te amo. Que vacilo, cara. E nessa semana nós vamos ser tocados pela primeira vez pelos jogos que moram nos nossos sentimentos. Quais são os jogos que nós gostaríamos de experimentar novamente pela primeira vez naquele momento mágico e inesquecível? Tudo isso. Aí, já vou adiantando uma coisa, cara. Pela primeira vez nunca é bom. Ximério. Tá bom. Castro tá comigo nessa. Caralho! Eu não tô nem um pouco com você. Adolescência, né, cara? Todo mundo comeu o molequinho e ele falou também, né? Quem nunca comeu o Castro e disse que não gostou, né, cara? Eu tô nem um pouco nessa, cara. Tu viu lá o Castro comendo o moleque? Sua da Eternidade quase fechou a porta em seu papagaio de estimação. É um papagaio, não é uma calopsita? O que que é? O pato é um cachorro. É um cadelo! Você quase fechou a porta no cadelo e essa é a leitura de e-mail do Baixo Frente Soco. Um programa, nós nem lembra mais, eu acho que... Ah, cara, foda-se, vai... Estamos voltando de férias, é como se estivéssemos saindo do coma, a memória está uma bosta, enfim. Sempre foi uma bosta, mas tá especificamente ruim. Porra, hoje tá, cara, eu praticamente acabei de acordar com os raios de relâmpago dos trovão, tive que pegar as roupas lá fora. E foda-se, vamos para os e-mails dessa edição que eu não sei qual é... porque o pivoto ainda provavelmente não se decidiu. Bom, o primeiro e-mail é do Silver, que já é o primeiro, já é o primeiro já algumas edições. Ele simplesmente quer desejar um feliz ano novo para a galera do BFS que saiu do túmulo. Então me permita dizer Rise from Your Grave. Não, nunca teremos um programa sobre Altered Beast. Não, é foda esse jogo merda. E que continue aí para quase todo sempre. É nós com 50 anos fazendo essa bosta que você quer, né? Mesmo que se torne quinzenal, mensal, bimestral e foda-se. Como é? Foda-se, eu acho que é. Eu acho que a frequência foda-se é a mais acurada. Porra, a frequência é relevante. Sim. Só continue com essa porra. Boas festas, se cuida, amigo. É, boas festas. O senhor teve boas festas, senhor da eternidade? Defina boas festas. Sei lá, foi divertido. Se você transa, as festas são boas? Porra, deve ser, né? Ah, então foram ótimas. Quando não é aquele sesco de dó e tal. Como é tipo, que é? Aquele sesco de dó que a mina olha pra tu e fala, esse aí faz tempo que não faz, deixa eu dar uma... Porra, pai, cara, sinceramente, pra mim não faz a menor diferença, cara. Ah, bicho, eu sou meio orgulhoso, eu tenho um pouco de problema com isso. Entendi. PS, nunca entendi porque no ano novo a maioria dos fudidos brasileiros gosta de passar na praia. Me diga o que tem de tão especial lá que não tem no deserto do Saara. Obviamente, tirando nada. A porra... Bom, tem suor dos outros. Você tem que é obrigado a suar o suor dos outros. Beleza, hein? E tem umas feiosas lá também. É, né? Pra dar uma levantada, convido meu pai, fazer aquele serviço de caridade. É, se você é um cara que curte as feiosas, vai fundo. Porra! As feiosas tomando sidra barata lá. Já dizia meu avô, seu Osmar, quem sempre tá comendo. Não, é quem sempre tá. Não, quem não tem dó de comer tá sempre mastigando. É, um sábio amigo meu, ele diz, cara, mulher bonita não se esforça. Uhum. Entendeu? É verdade. Agora o próximo já é com a sua pessoa. Fala aí, putas do X-Menes. Ixi, caralho. Eu sou puta do X-Menes, agora é quem me dera. Mas vamos lá. Ui. Depois de muito tempo coçando o saco, porra, sempre. Eu e Lucas E. E Lucas Z é a pronúncia... Cara, eu nunca errei a porra da pronúncia merda. Por que eles insistem nessa bosta? Sério mesmo. Sei lá. Caso esqueça, eu sei que vão não esqueci e vai tomar no seu cu. Voltei da puta que pariu pra fazer um e-mail que talvez seja ignorado ou lido errado por pressa. Mas é assim que vocês fazem. A gente lê e-mail errado, né? Eles que escrevem errado. Vai tomar no cu. Não, não. A gente não teria como formular todos os erros. Eles escrevem errado e a gente conserta ainda por cima. Mas vamos lá. Vou falar aqui de dois casts. Primeiro do cast dos ouvintes. O qual ficou uma merda simplesmente por não ter a minha presença. Ah lá, você percebeu como eu consertei agora. Aham. Uhum. Maldita internet. Mas, apesar de tudo, com pessoas escrotas que eu conheço diriam, juro que não são vocês, é uma merda. Mas uma merda acima da média, pelo menos. Eu vi uns pedaços. Tirando falhas de microfone da galera, não ficou tão ruim, não. O tema é bom. É, eu achei razoável também. Eu não assisti tudo, não. Eu assisti boa parte e achei conciso, vamos dizer assim. Em pontos. É, em pontos. Bem, agora eu vou falar sobre o cast do Papo 17. Me fez ter interesse em jogar essa porra, a qual só tinha pesquisado a história. É, essa é a parte errada. Você não pesquisa a história se você quiser jogar. Senão você não vai jogar. Exatamente. Mas enfim, a história é tudo que tem, né? Mas vamos lá. Uh-huh. O sistema de batalhas parece legal. É, tem razão. O sistema de batalhas é ok. Mas ele é ok, mas não é tipo um ok que você fala assim, caralho, que legal, que foda, vai jogar esse jogo só com o sistema de batalhas. Não, é tipo, ajuda a você conseguir suportar o gameplay pra ver a história. Assim, mas, é tipo Final Fantasy VIII, que o sistema de batalha é bom, mas a história não. É, eu não gosto do sistema de batalha do 8, contudo, mas vamos lá. É, eu até gosto. Ele ajuda. Bom, pra ser totalmente sincero, eu não joguei até o final, então talvez mais pra frente ele fique mais legal. É. Depois você começa a fazer os junctions direitinho, você começa a não morrer. É, aí tudo bem. O sistema de batalha parece legal, principalmente por possibilitar combos e tudo mais. Até pensei que seria interessante um jogo multiplayer nesse estilo, como o Dofus. Entendi qual é a associação que ele fez com o Dofus, mas enfim. Mas, cara, a história... Ah, acho que já sei qual é a história do Dofus, é porque é o único multiplayer que eu consigo me lembrar, jogo MMO que eu consigo me lembrar, que o combate é em turno. Ah, é? É. E é legal, porque é tipo, se você entra numa party, não, tipo, com os amigos e tal, você, cada um controla o seu personagem, como se fosse um jogo de turno normal, tipo, na Fantasy, cada um consegue controlar esse personagem. Enfim, o jogo é okzinho. O problema é que era, tinha que pagar mensalidade, era porra de um jogo de flash, pagar mensalidade de um jogo de flash era contra meus princípios. Mas vamos lá. Eu sempre achei os enredos de Final Fantasy muito superestimados e que nem tirava muito leite de pedra. Tem toda a razão aí, meu amigo. Mas FF7 é um algo a mais. Tá, tudo bem, vamos lá. Puta que pariu, que enredo escroto. Uma porra de uma empresa tá matando o planeta por usar energia a vapor, que aquela porra de lá disputa a minha água. Tá, mais ou menos. Ninguém faz nada sobre isso. Ela cria um poder militar nem a porra nenhuma e deixa um lá de fazer experimentos de genética com quem quiser, sem nenhuma restrição. Acho que esse cara não conhece muito bem a humanidade, né? Não. De cocô que nego faz e ninguém faz nada sobre isso é... Existia um cara chamado Josef Mengele, eu não sei se já ouviu falar. Não. É o cara que matava gente pra fazer aspirina na época do Holocausto? Ele mesmo. Ah, então beleza. Mas... Enfim, é tipo, maldade humana e gente não fazendo nada sobre isso é uma coisa muito normal. E o clima cyberpunk do jogo, se você pensar, o cyberpunk ele é uma sátira da vida real, né? Porque sim. As coisas já estão acontecendo, só não são tão óbvias, digamos assim. Aquele futuro tão ruim, mas não é totalmente possível. Mas o futuro das megacorporações fudendo o mundo, ele já existe, basicamente. Ele já tá aqui. Mas enfim, eu gosto do 7 e do Final Fantasy 7. Eu não acho isso um problema, não. Mas cada um tem direito à sua opinião de merda. Aí vem finalmente uma galera fazer algo a respeito disso. E o que eles são? Uma porra do negão fazendo cosplay de Mega Man com um canhão no braço. Tá, eu não acho que o canhão no braço seja uma exclusividade do Mega Man, mas vamos lá. Não mesmo. Uma ruiva, um loiro e um mongol sem personalidade. Que acha que era mega fodão na empresa, mas na verdade mal conseguiu ser um soldado Zé Bundinha. Ah, eu acho que isso que é a única coisa legal do Claudio, isso. Que ele é só um Zé Ninguém. Mas ele é um bosta. Todos eles escondidos no bar de uma peituda que luta pra caralho sem sutiã, ainda enfiaram o coitado do tigrão do ursinho Poo ali e fizeram ele transar com o Crash Bandicoot pra sair o Red 13. Nossa senhora. É por aí. Os únicos arrombados que se poderia ter alguma expectativa de profundidade seriam o louro da falsidade ideológica. Não é o louro da falsidade ideológica. É o Cloud. Ah, o próprio Cloud. E a galinha de uma asa só. Galinha de uma asa só. Sephiroth. Sephiroth, tá. Mas no fim das contas são dois ridículos fazendo um drama forçado. O verdadeiro vilão dessa porra, o cara que fudeu tudo que podia nesse universo, mal tem destaque e é tratado como um mero boss. Eu discordo, mais ou menos. Hoje, até você chegar nele, você não sabe que ele fez isso tudo. Você só ministra a punição dele o mais rápido possível. O Rojo era pra ser o verdadeiro vilão dessa porra? Na ideia dele era. Bom, enfim. A parte... Hoje é uma bosta, mas a parte... É, você ministra a punição dele. Ele fez merda, ótimo. Você matou ele. É, pelo que eu entendi. O Rojo, pelo que eu sempre entendi do Final Fantasy VII, o Rojo, ele é o vilão mundano, digamos assim. Ele é o cara que, tipo, tá, beleza, ele tá fazendo merda, ele tá cagando a porra toda. Mas ele é um desafio humano. Você vai lá... Arranca a cabeça dele, foda-se. Agora, o Sephiroth, pra mim, é o desafio mais bizarro. Que é tipo, caralho, ele é sinistro pra caralho, ele não é humano, ele é meio paranormal, e ele vai te fuder. E ele vai acabar com o mundo porque foda-se, porque ele cansou do mundo, sei lá. Né, ele tá bem cansadinho do mundo, eu quero ele é emo. Ele é um emo com muito poder devolve nas mãos. Devolve Bia Bunny. É, exatamente, faz tudo. A parte interessante da história, que era o Alien doidão e as weapons, não é Alien doidão? Alien doidão? Talvez ele esteja falando do Cetra. Eu não faço ideia com essa, mas enfim. Ah, diz que o Cetra são Alien, né? E as weapons foi deixada de lado e apenas usada só pra galinha de uma asa ser considerada fodão dos fodões. É, pior de tudo foi ficar ouvindo alguns fãs que leia com voz de criancinha. Ah, o Adventure é maravilhoso. Ele explica a história dos jogos de forma complementar. Um depende do outro pra ser entendimento. Que filme foda. Tá, eu não consigo imaginar uma situação onde Adventure não? É um filme foda. Mas eu tenho certeza que tem fãs que dizem isso. Mas ele só tem cenas morte. De briga boas. E boas, nem são ótimas. É, boas. Médias, eu diria. O Tolafin foi lá assistir o filme que eu encontro. Filme de porrada ruim, diálogos desconexos e uma física zoada que fode. Tendo uma luta final completamente broxante e com sequência sem sentido. É, eu concordo plenamente com você aí, cara. Ele descreveu certinho. É, já tô bem cheio da história de Final Fantasy VII, só jogaria o remake se o gameplay dele e o sistema foi algo diferente. Porque a história, que merda. Ah, cara, a história não é uma merda, não. Tem umas falhas aí, não é nada perfeito, mas é legal. O set do jogo é legal, o clima do jogo é legal. Tem umas surpresas legais, sei lá. Tem, você toma um susto no jogo. Os personagens são legais, até o Barrete e o Red 13, que você tanto reclamou, são super legais. São. A maioria dos personagens, tirando o Cloud, são maneiros. É, o Barrett é um pai de família legal, pô. É, do contrário daquela aposta que é o counterpart do Barrete lá no Final Fantasy XIII. Tem o Black Power, aquele cara é só podre. O Saz? Saz, o Barrete é legal. O Saz é até gato. Sério? Eu desprezo. Eu acho ele mais humano do que o resto do elenco. É, eu te entendo nesse ponto. ponto. Ele é o único personagem que ele é minimamente relatable, que você finalmente consegue se colocar no lugar dele. Ele é só um cara que largou dos militares pra ser pai e agora o filho dele tá correndo por aí sem ele poder... Vendo por esse escopo e comparando ele com os outros personagens da merda do jogo, até que ele é realmente ok. É, mas quem é que tem além disso? Tem a lésbica australiana. Quem é a lésbica australiana? A Fang tem uma aparência legal, vamos dizer isso, mas vamos lá. É, mas de resto ela é meio dura. É, ela é bem sem graça. Mas o a Snow é pior tem emoções demais, a Lightning tem emoções de menos. E aí, de repente, de uma hora pra outra, ela fala que legal, amor, eu vou salvar o mundo. Né? A mulher não liga pra porra nenhuma, de repente só que ela começa a andar com uma galera, tipo, porra. É aquele moleque que é só nojento e a Vanilla tem vontade de dar um soco nela a cada segundo. Nossa, uns 10 mun a cada segundo. Ah, vocês já fizeram cast Shin Megami Tensei ou Persona? Não, mas a gente sempre fala sobre isso, né? Tá nos planos. A gente não tem experts nessa franquia, tem? Temos uns dois. Ah, então tá junto. A gente depende da confluência dos dois. Eu não sei nem do que se trata, eu sei que é RPG só. Não, é, cada um tem uma origem. Mas sei que é RPG, que tem falos e que é estranho. Assim, Shin Megami Tensei é um capeta que nasceu dentro do computador e um personagem que poderia ser você, tendo que se levantar pra enfrentar o cara, fazendo pacto com outros capetas. Entendi, com falos. Persona, nós temos adolescentes quase reais, cara, acordando espíritos demoníacos para enfrentar outros espíritos demoníacos. Eu não tenho a menor paciência de jogar um jogo com adolescentes japoneses mais uma vez, mas vamos lá. O universo da franquia consegue ser bem mais interessante que o mundo das espadinhas e chocobos. Ele é muito maior, acredito em apesar você. De ser menor. PS, sobre os argumentos diferentes, é a minha mão. Não me lembro dessa história, você pode ver refrescar a memória, Dag? Ele tinha namorado e a gente falou que era um nome diferente. Ah, que ele tava falando toda hora da namorada dele, que é a namorada dele, que é a namorada dele, e a gente concluiu que a namorada dele é a mão dele. Tá, tudo bem. Eu sinto obrigado a ficar dizendo que falei tanto sobre ela, porque é a melhor coisa do mundo. A minha mão me dá um prazer. Eu tava falando que tem Wi-Fi em casa. Nós temos uma conexão profunda, sou completamente apaixonada pela minha mão. E se vocês ainda não perceberam, com mão, eu não refiro a minha mão de verdade. A qual eu estou pesquisa desse meio de merda. Que será lindo nas coxas. Aliás, de sincera, desculpa são vocês dois, Dex, de verdade. Porque eu fui ver no detonado do remaster de Final Hearts 2. Fazendo o quê? Não tenho grana pra comprar no PS4. Tudo bem, quando chegou no mundo do ursinho Poo, que de repente amargamente de ter falado das falhas de memória e do autismo crônico de vocês dois. Se eu disse que o Alzheimer e o autismo batem em vocês mais forte que o Chris Weidman e o Anderson Silva, os meus batem no Poo mais forte do que o Kratos no Poseidon e Pura Frenzy. Puta, bicho retardado do caralho. Tem até parte onde o pessoal tá falando dele, que foi arrumado aqui pelo meio da conversa, olhando pro nada, com o perfeito retardado. Caralho. Você nunca viu o desenho? Porque ele faz isso até... Eu não entendi. Os outros personagens. Eu não entendi, só que ele tá com o seu puto, mas... Porque o mundo dele é sidequest, você não precisa fazer. Mas beleza, era só isso que eu queria falar nesse time. Eles um piso bem fundo gostoso nos seus rabos, como sempre. Por favor. Vejamos o próximo... esse cara não colocou nome, não? Ah, não sei, tá. Foda-se. Quando ele colocou... Então tá, você Zé Ninguém, você nos quer dizer que boa tarde, a leitura dos e-mails está excelente. A dupla dinâmica funciona muito bem. Sobre o senhor da escrotidão, ele não é o participante que o podcast quer, ele é o participante que o podcast precisa. Profundo. Eu peço que nunca mais me comparem com o Batman do Nolan, por favor. Geralmente, a maioria do pessoal viaja falando bem de um jogo e exagera de forma inacreditável. O Pivoto concorda com tudo que é dito e o Daigo fica quieto. Eu não, eu normalmente tô jogando. Eu nem ouço quando a merda sai. Mas o Senhor da Eternidade discorda dos pontos mais absurdos e levanta alguns pontos relevantes. Um exemplo de exagero que foi dito no último podcast, um de vários, nem sabe qual é, é que todos os personagens de Final Fantasy VII, nenhum ficou largado. Ah, Final Fantasy VII. Mas... Na verdade, a maioria dos personagens fica um pouco largados na história por boa parte do jogo, enquanto o Vincent fica largado o jogo todo. Ué, a parte dele é uma só pra brilhar, meu filho. O que você esperava? É, tem isso. O jogador recebe pouquíssimas informações dele durante o jogo. O backstory dele só é realmente explicado nos jogos que saíram depois de Final Fantasy VII. Infelizmente, neste exemplo, o Senhor da Eternidade não contestou nada, mas estou com preguiça de reouvir o cast para pegar um exemplo melhor. Abraços. Entendi. Bom, pelo menos ele me elogiou. Isso é uma coisa rara, sinceramente, não tem um bichinho. O problema do Vincent, igual a gente discutiu, no jogo mesmo ele tem amnésia. E quem sabe da vida dele já tá morto. Não, mas olha só, na defesa dos diretores desse jogo, o Vincent é um personagem que ele assim como o Shadow no Final Fantasy VI, ele depende muito do mistério onde ele tá envolvido. Então ele não pode ser, você não pode simplesmente ter o tempo todo o Vincent no Spotlight. Porque ele precisa ser um personagem misterioso pra ele ser legal, entendeu? E, e toda vez que você pega uma cena dele, um fragmento da memória dele, da história dele, você se empolga, sabe? Você fala, caralho, que legal, eu faço isso, entendeu? Se ele fosse um personagem que toda hora tiver, aparecesse, sei lá, como, sei lá, o Barrette é, não ia ser tão legal. Ele ia ser o Wolverine. O Wolverine feito do jeito errado. É, não que ele seja do jeito certo, mas vamos lá. Não, mas o Wolverine, quando era tipo, oh meu Deus, não sei nada do meu passado, ele era muito mais legal. Ele fazia você ficar empolgado quando você entrava alguma coisa. E é por isso que é tão legal aquela bichinha que contou a história dele. O Arma X, é. PS, pelo amor de Deus, deixem os convidados falarem, porra. Mas mais do que a gente já deixa? Porra, tinha dado muita liberdade, ficou todo empolgadinhos, entendeu? Uhum. Daqui a pouco você a tá gente deixa eles ficarem empolgados. É? Os caras começam a falar coisas relevantes sobre o tema e aí fica um monte de macaco gritando e interrompendo os caras pra falar merda, nada a ver com nada. Façam isso apenas com participantes fixos. Já entendem que pra falar tem que ficar gritando por cima dos outros. Ô, oh, que errado. Sei lá, eu não sei. Qual era o convidado desse último podcast? Não teve ninguém de fora, não teve? Final Fantasy 7, não. Deve ter tido. Difícil, acho que não. No de Star Wars teve, mas... Não, mas Star Wars o cara falou pra caralho, a gente quase não falou. É, vocês deixaram o cara brincar, né? É. Ele tava lá pra isso. Mas tem que deixar os garotos brincar mesmo, tá certo? É, deixa as crianças brincar. Agora vamos pro próximo aí. Mas enfim, fala de todas as telas aqui, é o Dash mais uma semana. Eu não me lembro quem é o Dash, mas eu me lembro desse nome, mas enfim. Ele tá recente. Ele sempre manda, né, acho, porra. Conheci Final Fantasy 7 lá pra 2004, mais ou menos na casa de um amigo, tá? Ah, entendi. Conheci Final Fantasy 7 mais ou menos lá pra 2004, na casa de um amigo. Sempre fui de família pobre, então estava uma ou duas gerações atrás. Vi meu amigo Moisés zerar o jogo e ficava encantado com aqueles gráficos, claro, com os summons. Na época eu era uma negação se tratando de RPG, então eu não conseguia jogar. Anos depois, eu vi na Bandeirante no finado G4 Brasil, que era um programa de games. Não me lembro dessa porra, você lembra disso, Mac? Depois virou canal próprio. Ah, é? O G4 passou um bom tempo na Bandeirante. Enfim. Eles passaram o trailer de Josébio e minha boca foi no chão. Passei semanas em uma locadora que tinha perguntado tentando se alguém tinha chegado. E alguns meses depois, eis que o dono da locadora fala que chegou em japonês e tal jogo que eu queria. E foi assim. Na locadora, em pleno 2006, o ano que o jogo saiu, zerei. Caralho! As pessoas estão fraseando a frase, que as porra das palavras, que nem um caralho, mas enfim. Um dos primeiros jogos que terminei naquela época. Puta que pariu, tá difícil. Esse tá difícil pra caralho. Mas vamos lá, vamos esforçar. Um dos primeiros jogos que eu terminei naquela época, podem falar o que for, mas eu gosto muito dele. E seu sistema de história com cinemáticas lindas. Ah, tá, ele tá falando do DJ Sebs aí. Uhum. Depois, lá para 2010, enquanto servia o exército, eu comprei... mais um? Nem que serve pra caralho essa caralho. Uhum. Eu comprei um PSP 3001 do capitão da minha tropa. E foi com ele que joguei e zerei Crisis Core. Era meu ritual diário, às 9 da manhã, após ser liberado pra fazer as minhas funções, que no caso era pegar o lixo da coleta seletiva. Eu me escondia no banheiro. É um trabalho duro, mas alguém tem que fazê-lo. Sim. Eu me escondia no banheiro após acabar minha tarefa pra jogar Crisis Core. Fingir que tá... Clássico, fingir que tá cagando jogar PSP. Porra. E foi assim que saí do banheiro com os olhos marejados após o fim do jogo, fui parado por um major querendo saber se eu estava bem ou quem tinha morrido da minha família, já que eu estava tão aparentemente triste. Cara, eu cheguei a jogar o Beat of Sabres, mas eu nunca cheguei no final, porque aquela porra daquele gameplay era repetitivo que nem um caralho. Uhum. Não, mas acho que no caso ele tá falando do final do Crisis Core. Ah, é, não, ele tá falando do Crisis Core, né? Eu dei bem do Beat of Sabres. Não, o Crisis Core é o Beat of Sabres, o final é meio bosta também. Ah, enfim. Só uma observação, falaram que Vincent é o Gact, ali meio que é. Na verdade, quem o Gact faz no Beat of Sabres é o Genesis, no qual será que você tá jogo. Que é um clone do Vincent. É, também entendi, mas enfim. Não, o Genesis é um clone do Vincent, o negócio produto do Vincent lá, sacou? Mas assim, o Gact é o Vincent pra balé. É só você jogar um modo de training que você vai ver o Gact lá de terno e gravata e com aquele canhão do Vincent na mão. PS, já zerei 52 pra pegar uma mina. Ela falou que pra sair com ela teria que zerar 52. Pô, bela mina. Com todos os guilds e manter a Nana em vida. E sim, após mais ou menos a metade, eu consegui pra façanha. E consegui pegar a mina? Porra, nenhuma, mas valeu pelo jogo fora que zerei. Mina escrota. Mas... Olha, a mina, além disso, ainda deixou o cara no alto? É. Porra, que bom. Bosta. Acho que você devia ir lá estuprar ela. É. Corta, tô tirando, corta não. Pô. Não corta não. Abraços, feliz ano novo, que venha mais VFS 2016. Enviado de Neoados ou Ranos. Amo vocês. Amo vocês. Me te amo, cara. Eu só leio a forma como você escreve as coisas. Uhum. Olá, eu sou o Lone Player e gosto de jogos de diversão. Falar sobre Final Fantasy VII é comandar sobre ovos. É preciso pisar com cuidado para que não os quebre e de alguma forma possa insultar os fãs mais fervorosos da obra. É errado, filho. Tem que xingar mesmo. Tem que sair cagando em tudo. Portanto, vou me ater a regras propostas ao cast e não comparar Final Fantasy VII com jogos melhores que ele. Esse tema veio a calhar, uma vez que acabei de platinar no PlayStation 4. Peraí, tu platina essa porra? Crindos, pai, imagina jogar essa porra platinando. Pera, tem Final Fantasy VII no PS4? Ah, não, isso eu tinha visto que saiu recentemente, mas tem que platinar essa porra? Amém? Bom, não sei, ele pode estar usando metaforicamente para platinar. É, ele pode ter só zerado, né? É, mas vamos lá. Vamos esperar que sim. Sobre o enredo, pode até acontecer de perderem algo, mas a trama em si é sobre ecologia. Sim, posso até dizer que... Nos 90, né, cara? Nos 90 vai bem. Uhum, Capitão Planeta, né? É. Posso até dizer que daria uma boa redação na escola. Os abusos do ser humano destruirão o planeta. Isso fica claro muitas vezes quando os integrantes da festa principal ouvem o show do planeta. Mas isso era uma parada real. Tipo, nos anos 90 rolava todo esse pessimismo, né? De caralho, tá tudo fudendo com o planeta. Uhum. É com 92, aquele bando de convenção. Então faz certo sentido. Mas sim, é sobre isso. Sobre a perda, bem, falar que todos sofrem com perda é um tremendo exagero. Barrett está pouco se fudendo pra Ares. Ele quer salvar o mundo e talvez melhorar para que sua filha adotiva Marlene possa ter uma vida melhor. A perda do Barrett é a perda do brother e a perda da liberdade própria. Sem contar que é a perda da mulher dele também, né? Porque toda a relação difícil que ele tem com a filha dele é baseada no fato de que ele não tem mais mulher. Sim. Red 13, Nanak, um conhecido chamou ele de Red 8, demonstrando muito conhecimento em algarismos humanos. Foi uma cobaia de Rojo e se sentia muito triste achando seu pai era um covarde. Acredito que a luta dele seria pra salvar o mundo, mas isso passou despercebido. A perda do Red 13 é a perda do convívio com o pai. Sim. Uhum. Cid só se importa com a porra do foguete. A perda do Cid é não ter ido pro espaço. Todo mundo perdeu alguma coisa. Ninguém perdeu a Ares. Só o Cloud perdeu a Ares. É. Cat City quer se redimir e voltar para o lado da Branco da Força. A perda do Cat City é... Ah, sei lá qual é a perda do Cat City. Bom, ele se mata no final, então. É, ele se... Não, ele se destrói. Ele se destrói e depois ele volta outro, mas ele não é. Nunca é o mesmo, entendeu? Uhum. Yuffie e Vincent são opcionais e descartáveis. Não tem motivação alguma. Tanto que sequer fazem parte da linha principal de diálogos e fazem comentários totalmente aleatórios. Como ninja inimigo, por exemplo. Por fim, a Tifa só quer dar. Me lembra muito uma cosplayer que virou atriz pornô. Procure por Serena Fez 18 e quer dar. Ah, é a do meu cozinho tio. Eu acho que ele tá tendo uma visão muito, muito errada da Tifa. Sim, a perda da Tifa é a perda da inocência. É a mais visível. Mais ou menos. Sobre a depressão. Em momento algum, o Cloud entra em depressão. Ele fica naquele estado deplorável por ter sido exposto a grande quantidade de live stream, como for explicado pelo médico em My Deal. Tudo bem, cara. Vai ser uma metáfora, entendeu? Sim, o mesmo médico fala que ele tá ok e não tem nenhum ferimento nele. Ele simplesmente não quer voltar. Outro ponto interessante é que ele se lembra de toda a sua vida, menos os anos que se passaram após o incidente em Nibelheim, pois a partir daí, ele foi submetido a experiências com células Gênova e foi considerado uma falha. O fato é que após Sephiroth fazer o inferno, ele acaba duvidando suas memórias. Porque as memórias dele ficam confusas, né? Ficam. Ele realmente não lembra dos troços na ordem certa. E ele realmente acha que ele é o Zack. Enquanto isso, o Zack tá lá de bar da terra faz... Essas são as verdades absolutas, e o que for dito após isso não passa de argumentos vazios e fatos inverossímeis. Bom, você pode até falar isso, mas todo mundo vai ter uma interpretação diferente de tudo, cara. Ninguém vai ver a parada igual você. É por isso que é legal a gente comparar as ideias. Mas é super legal ver o seu ponto, então tudo bem. Uhum, é, bem legal. Sobre a música de abertura, por acaso uma versão da abertura do anime Bucky? Uhum, exatamente. É a abertura 1 da parada. Sobre futebol, por que só voltar a falar de futebol depois que o foguinho da Estrela Solitária voltou para a primeira divisão? Bom, isso é porque o pivô é botafoguense, eu não me importo, o Senhor da Eternidade muito menos. Pois é, tem isso. Mas que eu me lembro, a gente nunca falou muito sobre futebol e que eu me lembro também, o pivô nunca parou de falar sobre futebol, mas enfim. Uhum. Sobre o UFC, apesar dos títulos com Rafael dos Anjos e Fabrício Werdum, não acham que o MMA brasileiro acabou? Eu acho que essa frase foi completamente contraditória. Foi. A geração atual está em plena decadência e não vejo perspectivas para o futuro. Também. Eric Silva, mas Renan Parão. É, uma coisa não impede a outra. Ele não acabou. Ele está em decadência, é fato. Sim. Os camps brasileiros precisam se atualizar e se evoluir é fato. Mas dizer que a brasileira acabou é forte. Agora, se você vê os esses caras que continuam em cima, continuam no topo, eles ou estão treinando, ou eles treinam em academias americanas, ou eles treinam em academias brasileiras no modelo americano. Uhum. É um campzinho brasileiro com modelo americano, mais pesado. Então, tem isso. É. O MMA brasileiro tem que se atualizar, mas ele não acabou, não. Tá longe de acabar. Uhum. Eric Silva, Renan Barão, Edson Barbosa, Godofredo Pepe, Rony Jason, enfim, estão mais deslumbrados com uma pseudofama do que preocupados em treinar. Bom, isso eu diria de pelo menos metade aí, porque também eles apareceram naquela porra lá do Ultimate Fight Brasil, né? É. É que ele dá uma deslumbrada foda na cabeça do peão mesmo. Era nesse. Apesar de do troço ter dado uma audiência meio baixa e ter sido cancelado, acho que no terceiro? Não sei, graças a Deus, que essa é uma bosta. Porra, muito bosta. No mais, também estou no aguardo do livro do Daigo. Todos nós. Incluindo eu, começo a escrever essa merda. E por acaso, o livro Jogador de Mil Fases não está na Livraria Cultura? Queria comprá-lo em versão digital. Depois o pivô te responde, tá? Abraço. Acabou esta bosta, acabou esta diversão. Você que talvez ouça esse programa no dia 29 de janeiro, que para nós é amanhã, foi meu aniversário, então vocês vão tomar no centro do seu cu, que eu posso. Peraí, caralho, teu aniversário é amanhã? Não, foi ontem. Ah, tá, então vai se fuder. Não, mas parabéns. Foi meu aniversário, então eu posso xingar, porra, valeu. Vai se fuder, parabéns. Eu posso xingar pessoas, eu gosto de xingar pessoas, e no dia do meu aniversário eu xingo elas mais ainda. Justo. O senhor da eternidade, quando aniversariar, poderá xingar mais do que o normal? Não, é normal, eu xingo mesmo coisa. Ah, porra, nem pra dar uma aumentada no fluxo? Eu xingo até menos, porque geralmente eu tô doidão, aí quando eu tô doidão eu tô tranquilão. Ah, isso é justo. Eu fiquei doidão, foi semana passada que os caras fizeram a festa de aniversário de um brother meu, que é 7 dias antes. Uhum. Aí a gente fez as tradição e tal, levei uma lasanha, a gente fez o todo poderoso infarto. Lasanha com cachaça é a vida. Porra, muito. Tu manja o infarto? Qual que é o infarto? O infarto é um coração de boi, de bom tamanho. Tu abre ele assim, recheia ele com uns molhos de queijo, uma cebola, umas paradas foda, mumifica ele com bacon e põe passar. Puta que pariu, que merda. Mas é bom, filho. Você não sabe o quanto é bom. Eu acredito. Ainda fizemos umas costelinhas molho barbecue, tinha bebida pra caralho, fiquei bêbado no gambá. Puta que pariu, mas foi bom pra caralho. Que delícia, cara. Que delícia. Porra, meu coração perdeu meses de uso, praticamente. Envelheci pra caralho. Mas é bom. Recupera rápido. Oh, recupera. É só não comer essas porra e tomar álcool pra caralho pra ficar no picles. Enfim, porra. Enfim, acabou essa merda. Vocês mandem seus e-mails para os locais competentes de sempre. Tem umas ideias, revisem os e-mails antes de mandar no corretorzinho gramático. E até mais, meu filho. E só pra dar um aviso pra criançada, não estuprem os amiguinhos, tá? Eu só tava brincando. Era só pra descontrair, entendeu? É, descontrair, mas é só isso também. Não descontrai o cu do amiguinho, não. Evitem o estupro, a não ser que seja inevitável. Uhum. É meu lema. É, vamos discutir depois o que é um estupro inevitável, mas enfim, logo mais, tem mais e até. Diversão na vez. Meus amigos, não há nada como a primeira vez. Uma sensação indescritível, uma memória marcante nas nossas vidas. Como é que foi a tua primeira punheta? Fala aí. Primeira punheta? É, primeira punheta. Sério mesmo? Vamos lá. Valendo! A primeira punheta, eu não fazia ideia do que era punheta. Mas eu tava tipo assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Olha lá, vou mijar, não vou mijar, opa! Que burra, cara. Foi praticamente um chimpanzé. Entendi. Foi meio Disney, então, a parada. Tu cantou o caralho, né? Sim, com certeza. Eu estava mexendo no meu pau. Parecia xixi, mas não era igual. Quando eu vi o que saiu dali, era branco, não era xixi. Não, cara, era o Sexy Time que tava cantando a música de fundo. E você, Lápis, como é que foi? Aprendeu com o amiguinho da escola? Primeira punheta. Caralho, cara. Primeira punheta. Tava em casa vendo, com a televisão ligada na MTV, passando qualquer merda. Aí eu tinha uma Playboy. Diz que MTV Sabrina Parlatória. Cara, acho que não era coisa Sabrina, não. Eu acho que era aquela outra gostosinha da época. Tem Sabrina Parlatore e Marina Persson. Cara, Sabrina Parlatore é um dos camarões mais históricos. A Didi, eu acho que não tava nessa época. Aliás, caralho, a Sabrina envelheceu bem pra caralho. Até a mesma cara, né? Porque ela já tinha cara de velha e ela continuou. Fácil. Não, ela é... Caralho, lembrei. Cara, eu vi a foto aqui. Porra, puta. Cara, comia fácil, cara. Ela pegava, pô, tá mais bonita hoje em dia, de fato. Exatamente. Ela pegava aquele Gastão que trabalhava na MTV também. Ela só melhorou como um bom vinho. Cara, que Killerados lembrou bem até demais. E aquela galera dessa época, lembra aquele Rodrigo, que era o Rodrigo Rodolfo, que era o maluco que tinha dread? O cara foi preso e o caralho. Rodrigo, era o cara do programa de rap. Isso, Rodrigo Rossi? É, bizarro. Ah, o cara caiu totalmente no estereótipo, então, pelo menos. Caiu no estereótipo. Só o João Gordo salvou daquela geração ali perdida. Ah, tem uma cara meio de pinguim, né, Sabrina? Ela tem, cara, mas cara, ela realmente... É um pinguim que eu faria. Ela é muito gostosa, cara. É, cara, porque se você for ver os pinguins que tem lá na Antártida, é meio... Ah, cara, meu Deus. Começou. Essa ideia... Não, mas é isso. Mas então, chega de punheta, para de punheta. Ah, ia contar minha história. Não, conta tu então, vai. A primeira punheta da eternidade. A punheta da eternidade. Tá durando até agora, né, a punheta da eternidade. Ele dá uma flipada pro dinheiro pirulho, velho. Quando eu era criança, cala a boca. Quando eu era criança, eu batia a punheta da seguinte forma: eu botava o pau no chão e ficava arrastando no chão, sacou? Cara, não para. Continua essa história. A fricção, porra, não é. O físico válido, cara. Deixa o cara contar a história. Pô, mas eu descobri, eu gostava muito de deitar no chão, porque o chão, que era muito calor na minha terra, que eu morava na Tijuca. Caraca, pansexual na Tijuca. E era muito calor, então eu gostava de ficar no chão porque o chão era geladinho. Justo. Faz sentido, cara. Aí, eventualmente, tipo, sei lá, deu uma guinada ali e eu falei, pô, maneiro, gostei desse lance. E aí eu ficava fazendo e a minha empregada olhava e ela me dava esporra. Ela falava, não pode fazer isso, menina. Eu falava, por que, ué? Aquela inocência de criança. A sua empregada ficava manjando? Não, eu ficava de roupa, eu batia preta de roupa. Eu gosto de transar de roupa desde pequeno, entendeu? Olha, cara, hoje ele fode ar-condicionado, que é geladinho. Entendi. Mas tava mexendo com ar-condicionado era você mais cedo, hein? Eu não entendi. O Killerazos falou que o senhor de eternidade enfia o pau no ar-condicionado, que é geladinho, basicamente. Vamos lá. Jogos e diversão, marcando a primeira vez. Loop Infinito! Queria que você me dissesse um pouquinho mais sobre sua experiência memorável de um jogo que você gostaria de reviver a sua primeira vez. Cara, um jogo que na verdade não faz tanto tempo que eu joguei ele, que foi o Mass Effect que eu falei já no PlayStation 3. Cara, eu descobri o Mass Effect sem querer. Tinha um amigo meu jogando no computador. Que nem punheta, sem querer. Eu tava me esfregando no chão, né? Com a eternidade. Olha, não tá podendo zoar, entendeu? É verdade, não pode zoar punheta no coleguinha, não. Todo mundo já teve alguma coisa na vida que fiquei vergonhoso, entendeu? Isso, tipo Killerados comendo garotinho na escola. Tipo isso. Também. E aí o... Será que não foi consensual? Caralho. Silêncio constrangedor. Será que importa? E aí eu vi esse meu camarada jogando esse jogo do... Que eu achei interessante, porque ele era meio... Na verdade foi até o Mass Effect 2, que ele era meio RPG, meio ação. E eu falei, cara, que jogo divertido no espaço. Ele me lembra um Fallout no espaço, que coisa divertida. E eu não tinha entendido mais ou menos como é que era. E aí ele me emprestou o jogo, eu fui lá, instalei em casa, comecei a jogar. E quando eu assustei, eu virei noite jogando aquela porcaria. Eu falei, caraca... Essa história Ela é cativante, vamos chamar. Essa é uma história cativante. Eu gostei desse personagem. Esses coadjuvantes, esse tal de Garrus, que tá aí pra me ajudar, esse sniper maneiro. E, porra, cara, eu não sei assim mais ou menos como explicar, porque foi uma sensação muito divertida. Foi como a primeira punheta, entendeu? Foi emocionante. Mas diga pra mim, o que fez essa primeira vez ser diferente de todas as outras? Cara, a história. Eu gostei muito da história, do enredo do jogo e dos personagens envolvidos. Não eram... Tinha alguns personagens rasos, mas os personagens ali, coadjuvantes, que estão contigo, todos eles têm uma história por trás deles, eles têm um embasamento. Né? Não, eu joguei o 2, eu comecei pelo 2. Eu comecei pelo 2, depois... Tem gente que a primeira vez que transa faz anal, brother. E aí, depois... Aí eu chamaria de sortudo. Depois que eu fui procurar o 1 pra jogar o 1 pra entender. Aí eu joguei o 1, peguei o save dele, joguei o 2 de novo, e aí joguei o 3. Mas aí o... Eu gostei muito, assim, porque os personagens eram desenvolvidos, tinham histórias por trás, motivos para estarem com você naquela missão. Planetas, os planetas tinham vida própria, e eu senti, infelizmente, quando chega no 3 você acaba perdendo essa sensação, mas eu tinha uma sensação de que eu tava influenciando no mundo, entendeu? Que as minhas ações estavam influenciando no mundo. Se eu tomo essa decisão, o planeta explode. Se eu tomo essa decisão, eu salvo as pessoas e o planeta explode. Se eu não tomar essa decisão, eu salvo o planeta, mas as pessoas morrem. Então você sente que você... E as pessoas, elas respondem às ações que você tomou. Eu achei isso interessante. Porque os jogos que eu mais senti falta na minha vida foram os RPGs, porque eu adoro RPG. E a parte mais importante do RPG é a história e os personagens. E o Mass Effect, ele me trouxe isso de volta, entendeu? Você basicamente reviveu os dias de glória de RPG novamente com o querido Mass Effect. Exatamente. Que bonito, meu amigo, que bonito. Os dias de glória. Cara, o Mass Effect, ele realmente ele tem esse caráter marcante. Trouxe muita gente de volta mesmo pra RPG. Porque muita gente tava descrente já do RPG em função de todos os RPGs japoneses que foram os que a nossa geração cresceu enquanto ser humano, né? Não necessariamente cresceu de ficar velho. Enquanto mas cresceu homens, jogando. Homo sapiens e mulheres sapiens. Começou a tocar punheta jogando, eles foram se tornando jogos de Lolicon, né? Que o Lupe adora, por sinal, diga-se de passagem. Hoje em dia só tem jogos de Lolicon. Mas é tudo Agareste, tu virou tudo Agareste, não sei o quê. E quando não é Agareste, é esses jogos aí do Tetsuya Nomura deprimido. Que é pior que Agareste, inclusive. O problema é que quando o Lupe gosta de Lolicon, dá uma merda com a galera aí. Porra, mas o lance, cara... Como é que é o negócio? É que esquece, morreu. Nada não. O lance é que o Mass Effect, ele não só trouxe essa galera de volta, como trouxe a galera pro lado ocidental da coisa, né? E acho que ele abriu muito a porta pra... Tudo bem que o Witcher tava andando lá pelo caminho dele, o Witcher é europeu e o caralho é 4. Mas jogou uma visibilidade pra jogos como esse... Que talvez não houvesse se o Mass Effect não tivesse feito todo o sucesso que fez. Então acho que talvez muita gente hoje tá jogando Witcher 3 e tá jogando, sei lá, Fallout, que talvez não conhecesse, por causa do Mass Effect. Por essa epopeia espacial, o caralho A4, que a BioWare trouxe pra gente. Muito com o que aprendeu lá no KOTOR, o caralho A4. Mass Effect é importante pra caralho, né? E até esse fator que você falou aqui, relembra... Não o suficiente pra ter um episódio do Bastante Soco, mas... Exato. Não o suficiente. Mas aí, até esse fator que falou de trás de volta, né, aquela nostalgia dos RPGs, que quando eu parei pra pensar no episódio de hoje, tudo que vinha na minha cabeça eram RPGs da época do PlayStation. Eu falei, caraca, eu tenho que parar pra pensar alguma coisa que não é um RPG. E acabou que eu caí no Mass Effect, que é um action RPG, né, como é que eles chamam. Na verdade, é um câncer RPG. Pode ser um câncer RPG. Ele é tipo um Dota, um LoL, assim, só que é um câncer de uma ramificação diferente. Um é no pulmão, o outro é no cérebro. Isso, e aí, três tipos de câncer. Eu diria que ele é um shooter RPG, talvez. Pode ser. Pode ser. JRPG? Porque um action RPG seria mais o Fallout. Você pode parar, fazer certo. Mais ou menos. No 1 você pode parar. Ah, essa coisa de ficar botando muita ramificação em RPG é foda, né? Por causa do estilo de combate, se é tempo real, se não é. Vamos chamar de RPG, né? Vamos chamar de RPGs. Ou vamos usar a nomenclatura do Ximenes, né? Naquele artigo dele que diz: cara, RPG é o de mesa e cala a boca, brother. Então é isso. Dá pra usar também. É uma excelente nomenclatura. É boa nomenclatura. Mas, assim, apesar de Mass Effect ser um lixo e eu desprezar Mass Effect, eu acho muito interessante o Luke ter pegado isso como o jogo que ele queria jogar pela primeira vez, porque eu tava achando que todo mundo ia pegar a porra de um jogo de 1987, sabe qual é? Tipo, nostalgia e tal, que a gente era criança e a gente tem uma memória toda boa. Não, e ele escolheu um jogo que ele jogou, tipo, há, sei lá, 5 anos atrás. Ontem, Eu poderia até escolher, se fosse no meu caso, um jogo que eu joguei esse fim de semana. O jogo é até um pouco antigo, é o Journey, mas eu só fui jogar esse fim de semana agora. Pô, a gente só pode escolher um jogo? Não. Pode escolher. Enquanto tiver tempo de gravação, vamos falando, Pode falar você, aproveita que você tá falando aí. Não, inclusive o Journey é um dos jogos que eu gostaria de jogar novamente, pela primeira vez. Porque ele nunca vai ser a mesma coisa do que quando foi a primeira vez que você jogou ele. Depois que você já conhece o jogo, eu acho que ele tem um efeito meio sexto sentido, de fato. Mas eu não entendi a lógica, se ele nunca... entendi, a primeira vez que você jogou foi de uma maneira que você queria repetir essa coisa, só que você literalmente não pode. É porque Journey é um jogo que brinca com as suas sensações, com os seus sentimentos e a sua percepção de tudo que tá acontecendo. acontecendo. E ele, aquilo... ele brinca com o quanto você não sabe. E aquilo... ele é sobre o quanto você não sabe. Exato, e aquilo tudo só acontece da primeira vez que você joga. Óbvio que quando você joga... Ah, eu perde totalmente a graça depois, então. Não perde totalmente a graça, porque você tenta procurar outras coisas, mas é como heroína, sabe? Não tem aquela primeira vez que você usou, você fala, puta que pariu! Lá é importante. Os inimigos a drogas pesadas, gente. Ou heroína. Exatamente. Entrou nessas agora? Puta merda, hein? Forte. Usa heroína pra jogar o WoW. Journey é um dos jogos que eu mais gostei. Não sei, não saberia dizer se ele é o meu preferido ou não, mas ele é um dos que eu mais gostei. Mas eu não consigo jogar ele novamente da mesma forma que eu joguei a primeira vez. Por isso que eu acho ele um jogo que, se eu pudesse, eu jogaria ele novamente pela primeira vez. Eu joguei Journey esse fim de semana. Saiu pra PlayStation 4, a um porte aí. E eu joguei. E aí eu não tinha jogado inteiro no PlayStation 3 na época. Enrolei. E aí, por aquele caráter multiplayer, eu acabei não jogando, porque todo mundo já tinha jogado e blá. E aí quem jogou entendeu. Mas aí eu joguei agora esse fim de semana e tive a experiência perfeita. E achei muito bom. É um desses jogos que você, quando joga a primeira vez, ele tem... toda uma sensação de completa novidade, aquele sentido de você nunca jogou algo assim. Depois, na segunda vez, enfim, você já jogou Journey. Então tem esse lado. Você já teve toda a experiência, assim. É, você teve aquela alma experiência. Porque esse jogo e os jogos dessa galera da Death Game Company, eles apelam menos pro lado de jogo enquanto jogabilidade, mecânica e não sei o quê. E vai mais pra aquele lado experimental, conceitual, de vou te dar uma experiência interativa que você nunca teve, sabe? Uhum. Aquele Flower, eu não sei se é Flower o nome. É Flower. O Flower também é assim, né? E aquele das pulguinhas, das pulguinhas marítimas é assim também, né? Dos espermatozoides. É, qual é o nome? Flow. É Flower e Flow, né? É, o Flow, ele foi baseado na tese. Na tese do Jean Lovachain, né? Isso. Verdade. Começou como jogo em flash, depois eles fizeram um bonitinho pra PS3. Pois é. Então, os jogos dessa galera da Death Game Company, eles são meio assim, né? São meio assim, vai ter uma experiência. Aquele cara aquele brother do To The Moon também, ele é meio assim, né? O outro jogo dele, além do To The Moon, também é meio... Vou te contar essa história aqui, senta que eu vou te mostrar. Pois é, To The Moon é um jogo que eu não jogaria de novo. Ah, eu muito menos. Mas é por outros motivos. Não, tudo bem, mas eu gostei pra caralho da vez que eu joguei o jogo, mas toda aquela experiência que eu tive jogando pela primeira vez... Não repete. Não vai repetir, não tem por que jogar ele de novo. Ele não tem jogabilidade, ele não tem replay factor. Ele só tem a descoberta e o desenrolar da história. Acabou. O Journey também, até aí. Mas a gente tá falando de jogos que a gente jogaria de novo pela primeira vez. Se pela primeira vez, seria legal, não? Sim, seria muito legal. Eu tô falando que ele é um jogo que eu gostaria de jogar de novo pela primeira vez, mas eu não tenho a menor vontade de jogar uma segunda, entendeu? Ah, isso. Assim. Ah, compreendo. Até porque esse jogo é estúpido de jogar de novo. Você só vai... se odiar, fazer isso. Você pode ler a história da Cristina Torlone também na internet. Você vai no YouTube e vê sua cena favorita. Pronto, acabou. Cara, é verdade. É bem isso. E Lapso, qual é o seu jogo que você gostaria que te tocasse que nem a Madonna gostaria que fosse tocado? Tipo uma virgem, tocada pela primeira vez. Já viram a interpretação dessa música, né? Nossa. Todo mundo já viu Cães de Aluguel, né? Essa cena do Cães de Aluguel é sensacional. Essa primeira cena, né? É. Ah, começou a babação de ovo do Tarantino, entendeu? Ai, meu Deus! Ai, ai, eu odeio tudo. Ai, olha eu como sou senhor da eternidade. Não eu pode falar, olha. Olha só, você não pode falar bem do Kubrick. Não pode falar bem do Tarantino. Não, do Kubrick eu não posso, não pode mesmo não. Mas o Tarantino é de boa, eu não tenho nada contra o Tarantino. Eu falei só de sacanagem. Ele falou zoando, é porque a gente já leva a sério, tá vendo, cara? Olha só. Ele é foda, ele é o senhor da eternidade mesmo, cara. Caraca, o senhor da eternidade é muito hater, né, cara? É muito hater, né, cara? Uma nesse mesmo fim de semana também, tava tendo o beta do Street Fighter V. A gente tá gravando esse programa em dezembro de 2015. Ele vai sair, sei lá, um dia. E vai sair depois do episódio de Final Fantasy VII. Olha, a gente fez um episódio de Final Fantasy VII e não fez de Mass Effect. Cara, pra você ver, tá vendo? É porque o de Mass Effect tá na lista do Senhor da Eternidade de prioridades. Mas e aí o beta do Street Fighter V, ele me fez pensar em umas certas coisas que... Eu tô jogando Street Fighter V junto com todo mundo que tá jogando, e sei lá, tirando o Combo Fiend e os caras que estão lá na Califórnia em todos os eventos da Capcom, que estão jogando essa porra quase todo fim de semana, a galera tá descobrindo o jogo, então ninguém sabe fazer grandes combos. Você vê que personagens que são mais fáceis de jogar estão sendo os mais usados, tipo a Laura. Ryuzinho? Né? Não, o Ryu é aquela... É, também, mas enfim, o Ryu é... Ah, cara, eu sou um decepcionado com o Ryu, mano. O Ryu nunca vai atingir o potencial dele. Mas o jogo onde o Ryu é melhor na vida dele é o Smash Bros. Né? É que o Street Fighter tem que é uma bosta de jogo, ele que ele é top tier. Tirando isso, o Ryu é sempre aquela baunilha sem graça, que ninguém... enfim, dura muito tempo. Baunilha. Mas o... Só o Daigo Mehara hoje. É, mas essa experiência de você estar descobrindo um jogo com todo mundo, ela é uma experiência muito boa. E aí, o meu jogo ele é até em função disso, é um jogo de luta também. Quando eu comecei a jogar The King of Fighters, eu tinha uns 11 pra 12 anos. E aí eu tinha duas realidades de KOF, que era a realidade do fliperama do lado da minha escola, que era o fliperama da rodoviária, que tinha os malucos fumando e o caralho a quatro, e tinha que trocar camisa, marginais e pá. Lá era o 97, que era o principal, né? Que era o mais novo da época. Era do ano. E o dos dois bares perto da minha casa, do Seu Zé, que era o 96. E no bar do Português, que eu já não lembro o nome, tinha... Eu acho que era um KOF 96 também, depois teve o 97, tinha o Street Fighter Alpha, o Street Fighter X. Mas o lance é o seguinte, em 98, quando saiu o KOF 98, eu tive, acho que pela primeira vez, com uma certa ciência, essa experiência de você estar descobrindo o jogo com todo mundo. Então tinha, sei lá, tinha... O Raider de novo, e ninguém sabia jogar exatamente como ele era, porque ele era o cara do 95, ficou um tempo longe e voltou. O Sai Siu também, que era a primeira vez que estava lá de personagem jogável desde o começo. O Goro, porra, bufado absurdamente nesse jogo. Então o nego tava descobrindo a jogar com um boneco de agarrão, sem ser o Clark. Então essa experiência de você estar descobrindo um jogo de luta pela primeira vez, com todo mundo, que é uma parada que a gente perdeu hoje em dia, infelizmente. É porque, enfim, perdeu. É, talvez no Japão, com Tekken ainda tenha, porque sem fliperama. Mas é uma parada muito foda, porque você tá aprendendo uma parada com todo mundo. E aquela galera toda ali, fica aquele cenário de competição, que tá todo mundo querendo um ganhar do outro... E ao mesmo tempo você tá olhando o controle assim pra ver o combo que o maluco tá fazendo, né? E lembrando que pelo que eu sei, pelo menos, pelo que eu me lembro, eu não sei KOF, porque eu nunca fui grande jogador de KOF, mas geralmente você não tinha o que você tem hoje em dia de command list e o caralho e ver combo pronto. Só você se alguém descobria a parada na raça. Ou no manual. Algumas máquinas de... Tanto da Capcom quanto da SNK eu já vi. Vinham com alguns comandos de alguns personagens. Então eu lembro que quando o Street Fighter Alpha 2 saiu lá no mercado principal em Caxias... 97 também, foi por aí, nessa época. Tinha o... Não, antes. Mas ele tinha aqueles adesivos na essa porra aqui, que fica em cima da marquise do fliperama, com alguns comandos muito básicos do, sei lá, do Ryu. Tipo, Hadouken, assim... tipo, uns três comandos... Ah, mas isso aí é a parada que você aprendia em... É a parada que você testava, que você já sabia, e uma hora você conseguia fazer tudo. E o que a galera quer saber mesmo, que é tipo, combo. Qual é o combo do Ken no Street Fighter V? Pula com cross-up, pra trás com soco médio... Soco forte e Tatsumaki. Essa porra, isso não tinha. Porra, mas Ilaps, uma coisa que você me fez perceber agora é que não só é uma coisa que eu gostaria de viver de novo pela primeira vez, mas não vai nunca mais existir, que é esse misticismo do fliperama. É de você chegar e conversar com um cara e vir um maluco que você nunca viu na vida, que ele é um maluco que fica de braços cruzados no canto fodão do fliperama, e falar: vou te ensinar a mandar o secretão. Aí você fala: secretão? Eu garanto sua ficha, cara. Aí o maluco vai e te ensina a mandar o secretão, e você fala: caralho, veio um maluco, me ensinou a mandar o secretão e eu nunca mais vou ver ele na minha vida. Que é uma parada que também fala muito sobre os jogos terem segredos. Aham. Uhum. Que é uma coisa que hoje não existe mais. Quer dizer, o Metal Gear 5 voltou a ter, né? Porque nego descobriu que tinha a porra da missão online secreta, porque a Konami arregou e falou. E que a galera do Dark Souls acha que tem um item no Dark Souls que ainda tem alguma coisa que ninguém descobriu, embora o Miyazaki fale que não. Mas os jogos não tem mais segredos, né? No fim das contas. Eles têm, o problema é que os segredos são hackeados muito fácil. O nego pega o código-fonte do jogo e a porra sentido, toda. Tipo, não tem segredo nesse sentido. Tipo, no dia 1, todos estão descobertos. Se você não descobriu. No dia 1, não. No dia menos 4, quando sai o Open Beta. É verdade. Acontece lá. Tem esse detalhe também. É a demo, o nego já, tipo, vê o código-fonte da porra toda, vê os nomes dos arquivos e já fudeu tudo. É, foi o caso do Smash agora. Do próprio Street Fighter V, né? Que vazou a lista dos personagens toda antes, porque o nego pegou lá e viu o narrador falando o nome. Pegou o beta do PC. Então é mais vai ter beta pro PC. Nunca mais vai ter beta pra PC de nada, né? Porque PC é uma raça de filho da puta mesmo. Então esse jogo, o KOF 98, eu uso pra ilustrar esse exemplo. E o outro, que depois, enfim, até poderia lucubrar mais, mas sobre essa parada de segredo em jogo, o Final Fantasy Tactics, quando eu joguei no ano que saiu, né? 97, mas lá pro final do ano. Quer dizer, 97 ou 98, agora eu não lembro. Não, 98 com certeza, porque eu não tinha PlayStation antes. Então o jogo tinha um ano e pouco, beleza. Só eu e os moleques da minha vizinhança lá, que eu soubesse, jogávamos. Era um jogo que não saía em revista, porque não era o Final Fantasy da linhagem oficial, e ele saiu junto com o 7. Então o 7 levou a toda a atenção, né, naquela época. Tactics realmente foi um personagem secundário. É o que acabou levando tudo na época. E aí, cara, o Tactics, ele tem uma parada que porra, sei lá, a gente já jogou, já conhecia o jogo, já tinha zerado, já tinha feito tudo. E ainda descobria coisas do tipo, a Deep Dungeon tem X níveis, não eram só os que você achava. Tem um chefe secreto lá no nível 13, tem o Cloud no jogo. Tem três personagens secretos no jogo que você ativa fazendo coisas XYZ. Tem que botar um mustádio na tua equipe pra ir não sei aonde, bababá. Então isso é uma parada que eu também, a gente foi descobrindo meio que a galera, um jogava e falava, caralho, cara, se tu botar um estádio contigo e for pro lugar tal, com a pedra zodiacal, não sei o quê, vai ter uma CGzinha do pai e blá blá blá, e vai ter um robô. E aí, caralho, foda, não sei o quê. É outra coisa que não tem mais, né? Porque nego, de fato, hackeia a porra toda e sabe tudo antes e... Aí você procura no guide, foda-se. Tem, ou pior, né? Tem, mas tem um nível tão mundial que não é mais você e seu amigo descobrindo, né? É o cara do YouTube falando, aí galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, mano, como é que você desbloqueia todas as armas do COD, beleza, mano? Primeiro aqui, boa. Desculpa pela parada de áudio. Tá firmeza, mano. Desculpa a gravação aí desse logomarca aí no canto. É que eu tô usando próximo... trial, mano. No próximo episódio de Baixo Frente Soco, como a internet arruinou os jogos eletrônicos. Cara, isso é muito bom, cara. Pode crer. Como a internet arruina a vida, né, cara? O Black Mirror tinha que ter um episódio sobre isso. Cara, é ridículo. Até pornografia antes da internet era mais divertida. Pô, quem que compra Playboy hoje? Playboy acabou, esse mês é o último da história. Mas olha só, tem um estudo sério falando sobre como os moleques que hoje têm 18 anos, 19, 20 anos, sei lá, que já... começaram a tocar uma punheta com a internet. A geração Z. Eles têm uma dificuldade muito séria em, por exemplo, gozar com mulher ou sentir tesão com mulher de verdade, porque nada os excita. Porque o moleque foi tão assim... Porque o moleque só vê pornografia de japonesa cagando uma na outra. O cara tem uma pornografia de nicho muito bizarra, tipo anões com cachorros e macacos. O mesmo princípio de, sei lá, a pessoa que morou numa zona de guerra a vida inteira e não se assusta com nada. Tipo, uma pessoa morrendo do seu lado. Ah, suave, né? Que coisa. Fica sem graça, isso, né? Cara. Fica sem graça. Cara, é bizarro, cara, a internet. E a gente vai ser assim daqui a uns anos com tudo. Caralho. Nada mais impressiona. Que cagada. Geração Jack Bowers, cara. Essa porcaria estragou mesmo, cara. Porque sai um jogo no dia do lançamento, se você for naquele GameStop, já tá lá todos os personagens, como é que abre cada um, quais são todos os troféus, tudo. Você pode falar também, né? Mas é diferente. Tem tudo. Essa geração nova é bizarra, cara. Teve uma menina que eu saí uma vez que, tipo, a gente tava conversando sobre jogos, a gente jogava. Cara, ele tava demorando pra mandar uma dessa. Tava demorando mesmo. Porque eu pego mulher que joga, cara. Aí tá o jogo. Aí ela, vi fulaninho jogando. Aí eu, porra, viu? É, youtuber tal. Aí eu, você não jogou? Você é uma pesca? Você não jogou? Não, eu fico vendo o canal de gameplay dos caras. Eu, porra, nojo, cara. Aí você terminou, você pediu a conta. Pediu a conta, né? A pessoa que faz isso com qualquer coisa que não seja eSports não pode. Rebeca, para com isso, cara. Essa é uma intervenção pra nossa amiga que tá ouvindo a gente. Intervention. Não, e esportes também, assim, só pode se você jogar o jogo. Claro. Senão quer dizer, não pode. Eu não sei. Mas até aí, pra que você vai assistir? Pra mim é tipo ver um UFC. Eu gosto de ver Smash Melee, eu não jogo. Eu tô zoando, brother. Relaxa. Vocês estão foda, velho. Cara, esse moleque é muito bom. Ele é um lorde, cara. Porra. E aí, Daigo, vai. Seriam dois. Um é um jogo de luta e o outro é um jogo de matar pessoas em alta profusão, digamos assim. Jogo de luta também, né? Alta performance, matança. Mortal Kombat. Não. Ambas são experiências japonesas, eu diria. Uma é o primeiro Guilty Gear. Boa. Que me acertou tanto visualmente quanto sonoramente, assim, aquela trilha sonora foda bombando no ouvido. Aquelas porradas rápidas, combo fácil, mas ainda assim o jogo não é nem um pouco fácil. Olha só, eu concordo que é isso que você falou. Agora, por que é tão especial na primeira vez e não recorrente isso? É porque te arrebenta, né? Logo de primeira, assim, na primeira vez você acerta um destroyer. Primeiro vai ser acerto o destroyer, pai. Tipo, tá, você acabou de acertar. Pum! Destroyer! Mas sabe qual é o lance também? O Guilty Gear foi um jogo que eu comprei assim que eu comprei o PlayStation. Eu comprei Guilty Gear, o Street Fighter Anniversary e o The King of Fighters. Porque isso que importa é jogo de luta, na verdade. Basicamente. Mas, até hoje, até hoje é o que importa, é. Foda-se o resto. Mas é porque o lance, cara, é porque você... A gente aqui no Brasil tava muito... Sempre acostumado com jogos da Capcom, Neo Geo e Mortal Kombat. Acho que foi a primeira talvez vez que a gente desafio a isso. Não, e é a primeira vez que você vê toda aquela estrutura visual... E jogo 2D com juggling pra caralho, e dá porrada no ar, e foda-se, e ódio, e destruição em massa, é diferentão. E aquela trilha sonora, né? Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu tomei um destroyer na cara, eu olhei a tela e falei, ok, como eu faço isso? É, tipo assim, se você toma um destroyer, o jogo meio que te fala, e aí, você sabia que uma a primeira que reação é... Que roubado! Foi exatamente isso. Uma dica que o Vinícius me deu um dia, e eu um dia não segui, ele falou assim, nunca escute a trilha sonora do Guilty Gear cantada, porque a banda Lapis Lazuli, ela é uma banda normal, tem vocal e o caralho. Ele falou, nunca escuta essa porra cantado. Eu falei, pô... Te distrai, né? Te distrai, né? É, não, distrai não, estraga a música. E aí um belo dia eu... É, também. É, bosta mesmo, cara. E o vocalista é um cara famoso até aí, de nosso anime. O cara do... Aquele filho da puta lá, que é do Jam Project também. É o que canta One Piece, eu esqueci o nome dele. Ah, caralho. Rodrigo Rossi. Rodrigo Rossi não pisou nessa grama ainda. Próximo, Daigo! Outro jogo é o primeiro Sengoku Basara. Ah, não, para com isso, cara. Para agora. Tô falando? Fala do Musou dele, deixa. Ai, meu Deus. Não, primeiro, Basara não é Musou. Basara, eu falei o que que é. Ah, peraí. Basara é o Musou. Não, é que vocês estão confundindo, é. Tem o Musou japonês. Basara é uma porra de um jogo, uma série escrota. É o beat'em up, não é? Aquele que você mostrou no Lilato? Ah, filho da puta. Olha que filho de uma corna. Não, desgraçado. Deixa eu explicar que porta é essa. Satanás do desinfeto. Caralho! O que é beat'em up? Cara, olha só. Desgraçado. Não, ô Clerazzo, é que Basara... doente do moleque falar. É porque Basara tem uma porrada de jogo de luta, tem uma porrada de coisa. É que Basara é uma época, é um período da história japonesa, então tem um monte de porra com o nome Basara. Mas tem um Basara também, não tem ou não? É o jogo. Não. É só o jogo? O Basara de porrada é da System Works, então de certo modo ele é um Guilty Gear também. Sim. Então são todos os mesmos motivos. É, também. O primeiro Basara, o que ele é? Ele mais parece um Devil May Cry com um monte de samuraizão, mas quando você começa a bater, você começa a pegar o jeito, você começa a fazer aqueles combos de 500, que ainda é baixo, você fala, pô, 500, já tá dando mais ou menos aqui. Aí tu, tipo, dá um juggle em 90, nego, de uma vez, começa a bater, assim, oh! E você começa a ficar divertido. Aí, de repente, os seus combos começam a varar 5 mil, aí você fala, agora sim! Eita! Um animal, e quando vê, já varou uma noite, cara. Cara, Musou faz isso com a gente, né, cara? Qualquer Musou, né? Caralho, meu Deus. O Basara é legal porque ele tem um ritmo. Ele é bem diferente de um Musou normal. A jogabilidade dele é toda... Ele dá menos câncer. Cada pessoa de combo. Isso é você que quiser. Ele é diferente. Porque o Musou, ele tem um problema. O gênero Musou tem aquele problema... Que todo mundo detecta... É aquele minutos. Problema ou aquele? Cara, rapidinho. O Senhor da Eternidade, sempre que a gente começa a falar de Musou, ele liga o modo Vegeta de ficar no canto, de braço cruzado, ele falando... Ele cruza o braço. Ele maldito cruza o braço, Kakaroto! É, acho que é verdade, não. Eu tô bem confortável na minha cadeira, mas eu acho Musou um lixo. Respeito sua opinião, mas... Porque é um fresco, mas enfim. Mas é porque você tem aquela impressão, jogando Musou, de que... Impressão não, né? O fato que as pessoas não estão te batendo, né? Isso é o pior é que isso é verdade. Eu tava jogando Sengoku Basara aqui outro dia, assim, eu falei assim, pô, esses bonecos não te batem? Eu falei, batem. Não batem, cara. É, bater até batem. Depende de qual general você tá enfrentando. Se for o Tadakatsu, até... General não conta. Não, mas você. Se for o Tadakatsu, até os soldadinhos são perigosos, porque eles ficam animados que o Tadakatsu tá te batendo e começa a te bater também. Entendi. Isso é tipo torcida organizada, né? É tipo, de vez em quando tu toma uns tiros, umas flechadas de bobeira ali, mas é, parece que tá tranquilo. É que nem no Matrix 2, que tem aquela cena que Neo cai na porrada com uma porrada de agente. Ele fica com a impressão de que os agentes ficam batendo punheta enquanto ele tá lá batendo uma merda. Aí, vejam essa cena hoje em dia, pra vocês verem o CG de PlayStation 1. É mal feito, né, cara? Não, na época eu já achava mal feito. No cinema você não achou mal feito. O problema é quando foi pra sua casa. Esse é o problema, eu não vi. Coisa horrível. Eu não vi ponto até hoje. Boa, fez bem. Então, Senhor Eternidade, me fale, como você se sentiu uma pessoa mais especial num momento mágico? Cara, essa pergunta foi muito, muito abrangente. Mas você foi... Esse é o tema do programa, já que a pergunta foi muito em aberto, né? Eu me sinto especial quando o Lula ganhou a eleição, porque eu votei nele. Foi a primeira vez que eu elegi alguém. já que a gente tá gravando esse podcast e a gente tem um tema, eu vou falar sobre ele. Cara, eu ia falar sobre outro jogo, mas eu fiquei inspirado pelo Loop e pelo Journey a falar sobre Undertale. Porque eu lembrei que eu nunca fiz um podcast sobre Undertale nessa porra desse podcast. É, Undertale é recente, hein? Cala a boca, Maek! Muito bom! Abri meu coração aqui. Não, a gente grava sobre Undertale, cara. Cala a boca, não vai gravar porra nenhuma. Agora eu já gravei, eu gravei pro sei lá como é que é o nome do brother, Rodrigo. Do Papo de... Tá. Você vai pro ar essa porra, mas eu espero que vá. Foi legal. Ah, cara. deve ir. Não, ele não perde as coisas igual a gente, não. Não. Não, ele perde sim, talvez, mas eu não sei. Mas, enfim. Cara, o jogo, ele é sensacional, porque ele é completamente diferente de qualquer outra coisa que você já jogou. Tirando o fato de que ele é um RPG meio genérico, tipo Earthbound, quer dizer, pelo menos parece quando você olha à primeira vista, mas ele é um jogo que ele te trata de uma forma completamente diferente que os outros jogos tratam. Ele, por exemplo, seu personagem, ele não é um personagem. Tipo, o jogo não tem uma imersão normal que jogos têm, que um RPG normalmente tem, que é você se colocar no lugar de um personagem. Ele é mais você. O jogo ele sabe, e você sabe, e o jogo não te engana em relação a isso, que você e o personagem são a mesma pessoa. Então ele, ora, te trata como jogador, ora, ele te trata como personagem. Que interessante. E é excelente. Então toda hora ele quebra a quarta barreira, no foda-se. Alguns personagens não, alguns personagens eles estão dentro daquele mundo e eles só fazem parte daquele mundo. Outros personagens meio que sabem que você tá cheatando, que você não é, que você não faz parte daquele mundo. O jogo brinca com isso, porque toda a premissa do jogo é que você é um humano que cai num mundo de monstros, né? Então, o jogo tem toda hora essa brincadeira com o que acontece fora do jogo, o que acontece dentro do jogo. A lá Metal Gear Solid, de você, do cara, tipo, rolar uns bugs na sua tela, parecer que desligou, que deletou seu save. Uhum. Esse tipo de coisa. É sensacional, e é uma experiência que, eu entrei no jogo sem saber absolutamente nada sobre ele. Eu tinha jogado a demo, só que na demo, a única coisa que eu consegui ver na demo é que o jogo tinha puzzles muito bem construídos. E tem mesmo. Mas assim, pela demo não dá pra você ver a profundidade até onde a zoeira vai. Mas o jogo me surpreendeu muito nesse sentido, muito. E eu fiquei. A cada página que eu virava, entre aspas, era uma surpresa nova. Enfim, foi uma experiência sensacional de ter pela primeira vez. Se eu fosse jogar o jogo hoje em dia, o jogo ele até tem várias mecânicas pra ter replayability e tal, do contrário de To The Moon, por exemplo, mas enfim. Mesmo assim, não seria... Eu já meio que espero, eu sei como é que é a linguagem do jogo, sabe? Eu já sei como é que ele vai ser, como ele vai me tratar. Eu queria ter essa experiência de novo, de ser trollado over and over again, e de ser surpreendido a cada... Quando eu acho que, beleza, agora eu já saquei qual é do jogo, ele continua me trollando ainda mais, entendeu? Eu queria tirar a mesa em você, né? Eu comprei um dia desse, Undertale. Nunca joguei, fiquei interessado pra caralho. Sabe uma coisa, senhor Itendai? Eu tô indo, então, daqui a pouco, ter a minha primeira vez com Undertale, tá? Cara, eu te garanto que você vai curtir, te garanto. É, eu só tinha visto ele, mas eu nunca pensei até em comprar. Eu falei, não sei se vale a pena, não vou gastar meu dinheiro agora com isso. Mas eu acho que agora eu vou jogar. Vai sair na Steam? Vai sair naquela... Vai sair no Steam? Não, na sale. Provavelmente, cara. Não provavelmente. Sei, eu comprei por tão barato, eu acho. Ou será que não, eu não comprei? É barato, quanto, tá quanto ele? Eu não sei, ele é bem barato, ele é bem independentezão, assim, de raiz. Ele é baratinho, né? É, daquele maluco assim que fala, não, ninguém vai pagar isso pelo meu jogo. Feito na várzea. É. Não, ele fez no Kickstarter dessa bosta. É 20 conto que custa o jogo. Ah, porra, 20 conto é bem pagável. Mas, Clerados, você aproveita que você tá aí falando de Undertale e qual é o seu como se fosse a primeira vez? Com Adam Sandler e Drew Barrymore. Eu pensei aqui, cara, é um jogo que eu gostaria de jogar de novo como se fosse a primeira vez pra ter todos os efeitos que eu tive com ele. Que delícia. É Fear. Tá aí um jogo. Fear? Não, porra, cara, então vai jogar Fear. E sai do podcast. Sai do podcast. Isso, do Ratinho Borrachudo. Caralho, Rato Borrachudo tá ganhando uma grana da IGN agora, meu irmão. Caralho, mesmo? Dá parabéns, inclusive, pra ele. Primeiro pra quem achou o cara de volta, pra quem lembrou desse cara, pra quem colocou uma máscara nele e pra quem botou ele lá na IGN. Não, esses adolescentes! O demo já era legal pra caramba. Você jogava o demo e você falava, porra, esse jogo promete. Aí tu pegava pra jogar o jogo, porra, de madrugada em casa. Lembra a primeira vez que tu jogou Resident Evil 2? Porra, lembro. Sustos que tu tomava? Não, que não, tu não. Ficava não, se cagando. Resident Evil 2 não dá susto. Porra. Resident Evil 2 te empodera e fala, vai lá matar zumbi, moleque. Resident Evil 1, agora chegou. Resident Evil 1, naquela época você não usava esse vocabulário. Claro, poderá surgiu esse ano com o movimento. Empodere dois policiais de Raccoon, moleque. Cara, aí tu vai jogar FIA, tu tá lá, no escuro, no teu quarto lá, porra, as vozes no rádio lá, os caras fazendo mó estratégia pra te pegar, você dando os tiros, vendo os corpos caindo, aquele ragdoll balançando. Aí você, cara, que foda, de repente, xablau! A parada fica tensa, aparece a menininha de vestido. Aí, cara, puta que pariu, quando a alma surge, naqueles momentos que você sabe que ela vai aparecer, você fala, porra, eu vou tomar susto, eu vou tomar susto, eu vou tomar susto dessa porra. E não apareceu, caralho, cara, um medkit, tu vai pegar quando tu vira. Ah! Cara, que experiência. Resident Evil 2? Não, eu tô falando do Fear já. Ah, do Resident Evil 2, porra, que aquele... Caralho, cara, que porra, do que tá falando, brother? É, tá tipo, caralho, eu não joguei Resident Evil 2 também. Eu não joguei esse jogo. Não, Resident Evil 2, quando você toma susto, é quando você tá lá na delegacia de volta, né? Acho que a primeira parte você já tinha ido pro porão dela, alguma coisa assim. Aí quando você volta, tá tudo lacrado e aquelas mãos começam a surgir quebrando a janela. Véi. Véi. Troquei de cueca. Cara, sabe por quê? O Resident 2, eu nunca zerei o 1, porque depois eu descobri que... Eu nunca zerei o 1 na época, né? Eu descobri que o CD que eu tinha do Resident 1, ele tinha uma bosta lá errada, que algum item que você tinha que pegar em algum momento, em alguma gaveta, não pegava. Então, tipo, morreu o jogo, você nunca joga, você não zera. E eu nunca arrumei outro CD e eu não joguei, só fui zerar anos depois. Mas aquela porra dava muito, dava uns sustinhos assim, gritinho de mocinha. O 2 eu acho que não, o 2 eu, sei lá, ia dar tiro pra caralho e, porra, brother, agora eu sou polícia, vai se fuder. E tranquilo. Mas tu já é polícia no primeiro. Sim, mas assim, você é um policial enclausurado. No 2 é tipo, tô Nova York, meu irmão, fazendo tiro pra caralho. Pô, já os outros, as continuações do Fear, Perseus Mandate, Fear 2, eu não lembro qual que eu tenho aqui, é Fear 2 que eu tenho pra PS3. Eu acho que cheguei a comprar a expansão dele também. Assim, porra, você já tá acostumado ali com o susto, toma um ou outro, mas ele vira um shooter genérico. Tipo Dead no final Space. Das contas. Dead Space foi assim também? Dead Space acho que sofre de outro problema, né? Dead Space no 1, o Dead Space no 1 é aquele jogo que dá o cagaço, né? Aquele jogo trupa caralho. E acontece a mesma coisa com o Fear 2. Você vai jogar o Dead Space 2, ele começa a virar aquele jogo de ação. E o 3, ele tem cover mechanics e co-op! Aquele Vanquish. Vira outro jogo, aquela porra. Isso é evolução natural de qualquer jogo, né, cara? Daí você começa tentando inovar, né? E aí você vê, não, o que dá dinheiro é tirar nas coisas. O que dá dinheiro é tirar nas coisas mesmo, é isso mesmo. O próprio Mass Effect, né, cara? O 1 é muito mais... Exato, o 1 é tudo tá... Tem gente que honestamente gosta do gameplay do 1. Pra mim dá câncer, mas tem gente que honestamente gosta. Fala, não, pô, tem um lance tático, você joga na dificuldade máxima, tem que usar várias paradas, pausar, usar magia, usar escudo, aí você fala, não, foda-se, atira pra frente e anda pra frente. Como diria um sábio amigo meu, você anda pra frente e atira. Sabe o que tem a ver Mass Effect e Dead Space? É no espaço. EA. It's in the game. It's in the game. It's in the game. Meus amigos, sabe uma experiência que eu acho que eu nunca vou ter de novo? É a mesma sensação de surpresa e não sei explicar quando eu peguei pela primeira vez pra jogar Super Mario 64. Entendi. Tá sendo bastante citado recentemente no podcast esse jogo, né, cara? Sim. Merece um episódio sobre, hein? Acho que tem uma regra que todo jogo que for citado 3 semanas seguidas, ele pode pedir um fantástico. A gente vai ter que gravar Halo no mínimo. Não, mas Halo vai ser na sua conta, porque só você que lembra dessa porra. A gente deixa quieto. Você sempre começa quando fala Halo, é câncer, não sei o quê. Todo jogo que for citado positivamente tem que ganhar um podcast. Depois do futuro. Tem que entrar na lista. Tipo, gols do Fantástico. Se alguém falou bem de um jogo 3 vezes seguidas, ganhou. Ganhou. Tem que parecer essa parada. A gente pode começar com o Super Mario 64. Acho que ele tá merecendo já. Pode colocar na lista aí. Cara, mas Super Mario 64, ele não é só pelo jogo em si, mas é pela revolução que foi pra mim dentro de jogos e diversão, cara. Uh-huh. Eu nunca tinha visto nada parecido com Super Mario 64. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é o futuro. Mas você tem que levar em consideração também que o Mario 64 ele foi um dos primeiros jogos da era 3D, né? Uhum. É, não, por isso mesmo. Ele vira um... Em videogame. É, tá, tudo bem. Ó, o Kilo já tinha jogado Siberia. Foda-se. Não, ah, tá, o Siberia era mais pré-renderizado. Eu joguei essa porra de Siberia também. Mas Quake, era 3D. Quake era 3D. Quake era 3Dzão. Não, pro... mas Quake era nojento. Cara, mas vocês reparam que se você pegar Super Mario 64 pra jogar hoje, pode ser divertidinho, pode ser interessante, mas você não vai ter aquela mesma sensação de tipo... Caralho, o que é isso? Meu Deus! Pior é que eu nunca vou ter, nunca tive, porque eu nunca joguei essa porra desse jogo inteiro. Mas você teve essa primeira percepção em algum outro jogo. Eu vi. É, vi. Em um jogo de PlayStation, talvez. Talvez com Final Fantasy 7. Não, deve ter sido Crash. Pode ter sido Crash. Cara, sabe qual é uma sensação foda que a gente nunca mais vai ter? Você... Pensa quando você comprou o seu PlayStation. Uhum. Abriu a caixa. Tem lá o PlayStation, tem o controle, tem a fonte. O que mais que vinha? O CD de demo. Aqueles 20 jogos que você nunca jogou, além daquela uma fase. E provavelmente nunca vai jogar. Caraca. Que eram incríveis. E o meu CD de demo era o volume 8, se não me engano. O seu tinha o Parappa the Rapper? Tinha. Oh. Kick, chop, block, kick, thun, thun. Tinha Parappa, tinha Tomb Raider 3... Tinha Cool Brothers, eu acho. Eu já misturo na minha cabeça o meu CD e o do Felipe, amigo meu, que era meu vizinho e que também tinha. Grande Felipe. Mas era um... Abraço, Felipe. Ó, Felipe, abraço aí. Tem que levar o cheque. O dele é o que tinha Blood Horror já? Algum tinha Blood Horror. Deve ter algum cara na internet que tenha essa lista. Blood Horror foi um jogo que eu fui caçar, sacou? Eu vi ele num negócio de demo, falei, uou. Não, eu descobri sem querer comprando um jogo aleatório na Uruguaiana. Blood Horror, a Games, uma vez publicou uma carta do meu primo pedindo um vilice do jogo do 2. Cara, se eu não me engano, saiu aquelas. É, lembra umas mini revistas que vieram, não sei se era Super Game Power ou na Ação Games? Herói Games. Oi? Não, Herói Games. Não, era. Você tinha revista grande, normal, e encartada nela vinha uma menor. Ah, com... Isso era Ação Games. Era Ação Games, né? Ah, então foi, o pedido do seu primo foi atendido. Porque tinha todo o moveset dos heróis lá. É, chegou a ter uma versão, mas aí acho que era do Super Game Power, do Ocarina of Time. Essas revistinhas eram maneiras, cara. Eram bacaninhas. Cara, teve 54 CDs de demo no PlayStation, cara. Que isso? Ah, não, esse é o oficial PlayStation Magazine Demo Disc. Caralho, pior ainda. Ah, essa daí era que vinham os jogos feitos com aquele Matt Yarose. Caralho, sabe o que eu lembrei agora? Aí, Senhor da Eternidade, tu lembra daqueles CDs que vinham na banca de jornal que tinham 1 trilhão de demos, né? Lembro, lógico. Pô, claro, ainda existe isso. Não, né, tá não, aquela porra era Big 13, sei lá. Moleque, CD Room Today... Mas então. Tinha sido muito date, tinha vários bizarros. Eu comprei uma vez que veio com um jogo lendário que eu só conheci uma criatura na face da Terra que tinha um jogo completo. E era você. Que foi um jogo que eu tô tentando lembrar o nome agora, que era como se fossem uns bichinhos, animais fofinhos que viravam robôs bolados. Battle Beast, moleque. Caralho, eu vou procurar esse jogo agora aqui, Beto. Eu tinha essa porra original, tinha vindo no kit multimídia do meu computador. Você é mais de um, né? Tinha mais de um? Eu acho que são dois jogos na série. Eu só lembro de um. Caralho, eu procuro Battle Beast e me aparece a porra de uma banda de metal da Finlândia. Você achou que não ia ter porra de uma banda de metal com esse nome, Battle Beast, né? É, foi muito inocente dessa parte. Ah, jovenzinho. Muito criança. Ah. Cara, esse jogo era muito foda. Eu lembro que no início eu ficava frustrado porque eu não conseguia virar robozão. Eu também? Eu falava, que os caras viram robozão, me dão porrada. Que passa, que é exatamente a mesma coisa que o Ilapso tava falando. Era uma época que a gente não tinha como saber, porque ninguém jogava esse jogo. Então ninguém podia te ensinar como fazer isso. Eu aprendi, tipo, na raça, depois de... Era muito excitativa. Caralho, cara, era um mundo que precisava ser melhor, né, cara? Supere seus limites. Era o um mundo Dark Souls em todas as coisas, né, cara? Você tinha. Você, nessa época eu tinha duas opções. Ou eu aprendia sozinho, ou eu rezava pra aparecer no Mar Games. Senão. Assim... É verdade. Mar Games. Mas sabe um Mar Games, era verdade. O programa de videogame que tinha lá em Santos, pô. Tá ligado? Ainda acho isso meio errado. Nossa. Mar Games? Nossa, Mar Games, quase da Serra do Mar. Serra do Mar. Tá ligado? Mar Games. Um outro jogo que era bem assim que. A gente tinha que descobrir as coisas na marra até sair na revista de videogame. É. Foi Pokémon. Pokémon foi. Não, acho mas que não. Mas você sabe que porra nenhuma, só da Time. Cara. Não, cara, também não, porque já tinha Nintendo World nessa época. Então, mas e aí Pokémon. Lembra que saiu aquela Nintendo World com a capa prateada? Que tinha tudo de Pokémon? Não, mas isso veio depois que a gente já tava jogando. É. Eu já sabia que até. Não, acho que não. Saiu um pouco depois, cara. Quando eu joguei Pokémon pela primeira vez, cara, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Cara, eu não sei quando é que eles jogaram, mas. Mas a parada do Pokémon bombou, porque no Dia das Crianças, em 99, A Gradiente lançou um pack que era o Game Boy com o cabo Game Link e o Pokémon Red Blue, um dos dois. E aí eu lembro, eu peguei fila na loja americana pra comprar, e foi R$300, uma parada assim. E todo mundo comprando aquela porra daquele pack ali. Foi o presente de Dia das Crianças do mundo. É, da classe média. E aí eu acho que é a revista dessa época aí. Mas eu posso ter enganado, talvez. Não sei, já não lembro. Eu lembro muito de estar andando na porra que eu não tô entendendo nada. E eu queria até. Eu parei pra pensar nisso. E é uma sensação que eu me amarrei naquela época. Mas hoje em dia, quando eu pego um Pokémon novo, que tem um monte de Pokémon que eu não conheço, um mundo que eu não tô entendendo nada, eu já fico meio puto. Sim. Engraçado. Mas, não, mas é isso mesmo. Se chama velhice. É verdade. Fica frustrado. A gente tem muito pouca tolerância pra coisa nova. A verdade é essa. E a gente nem chegou aos 35, cara. Sim. É porque hoje em dia a gente fica velho mais rápido. Pode crer, é exatamente isso. Caralho, com certeza. O mundo está nos envelhecendo precocemente. É impaciência, né, cara? Você tá tudo na mão, mastigado. Muito... É, a gente já teve tanto estímulo na vida que a gente perde o saco. É, já tô com muita punheta, foda, né? É isso mesmo. É essa parada. É essa parada mesmo. Achei aqui o CD de demo que eu tinha. Ele tinha, de fato, o Tomb Raider 3. Ele tinha o Crash 3. Spyro, sei lá. Spyro Gyro? É. Medieval, Tekken 3 e Gran Turismo. E tinha o vídeo de Metal Gear Solid. Olha aí. Caraca, o meu Metal Gear lembro... já profetizando, né? Que um dia você ia ter que só assistir vídeo desse troço. Bem bolado. Ainda tem que ouvir isso. Bem bolado. Pois esse CD de demo era uma parada muito maneira, cara. Era uma parada muito maneira. Mas eles são de uma época em que o videogame saía com jogos já, né? Tinha jogos no lançamento. Mas... Além de, sei lá, Infamous Second Son. Outro dia eu tava pensando que eu tava vendo o sobrinho da minha namorada baixando um monte de demo no videogame, jogando várias demos. E jogando um monte de demo. Tipo, eu ia fazer uma objeção de metagame aqui muito forte, mas eu não vou fazer não. E eu acho que essa parada de jogar demo e ter essa sensação de como é, deve ser o jogo, ainda é uma parada real. Porque criança tem muito mais tempo livre que a gente. Sim. Só que a criança não tem recursos pra comprar os jogos, como a gente. Cara, é o trade-off ela da tem vida, que cara. Isso é que é maravilhoso. É o trade-off da vida. É então sério, a criança. Eu acho triste. Ela joga. Gente, meio Romeo e Julieta, sabe? É assim. Não, assim, na verdade, tem uns moleques lá no grupo do Baixo Frente Soco que, em termos de recursos, eles ainda são crianças. Por isso que de vez em quando a gente fala, ah, o jogo tal, não sei o que, os moleques. Caralho, esse cara do Baixo Frente Soco é tudo milionário, mano. Pô. Tipo eu, que eu não tenho dinheiro e nem tempo. Que é nível pai de família. Ainda bem que eu me satisfaço com um pouco. Sempre, de vez em quando eu jogo um jogo indie ou outro. Pô, mas eu acabei de me tocar que esse sobrinho deve ser um outlier, porque hoje em dia as crianças vão viver no YouTube. E porque sua namorada não tem irmãos, né? É sério, peraí, aquele episódio do South Park é condizente com a realidade, as pessoas realmente não jogam mais. Cara, não, as pessoas não jogam, não cara. Jogam mais, aquele episódio é 100% real. É o Ike. Então, cara, é verdade, cara. E é por isso que... Cara. Não. A reclamação... Os caras da indústria de videogame indo reclamar, falando... Oh, a gente tem que bloquear o YouTube, isso aí. É porque teve um impacto escroto mesmo nos números de venda, cara. Mas olha só. Daqui a pouco, cara, sabe o que vai acontecer? O jogo vai custar milhões de dólares. Você conhece só no YouTube pra poder ver. Cara, sobrinho do Arara. Vamos monetizar daqui a pouco isso aí. Vamos colocar assim: você só pode assistir se você pagar pra assistir o jogo. Ah, e ponto. Vamos monetizar, Arara, porque é o preço do jogo. Ele deve ter uns 7 anos agora, talvez. Deve ter mais capacidade. Rafael. Acho que tem quase 8. Quase 8, né? O Arara, às vezes, conta isso. Tipo, meu sobrinho vai lá ver os gameplays de Minecraft que ele vê. Caralho, que e assim, tio, cara. Não, e olha só: aí tem o seguinte. Convivo com um outro molequinho também que tem uns 7, 8 anos e esse moleque, no caso, não é com jogo. Mas, assim, são reviews absurdos de um cara que até o Killer Jabuti, que fez a vinheta de apresentação do cara, é um cara que faz review de action figure, de todas. Então, essa molecada, cara, dessa geração... Ele fica vendo review de coisas e nunca compra elas, é isso? Algumas ele pede pra comprar. Agora, esses molequinhos do Minecraft, eles veem só Minecraft. Então, quando ele já tem Minecraft, acabou, né? Não compra mais nada. Mas, o lance é o seguinte, essa molecada, eles têm acesso a um volume de informação, tamanho, que... Não precisa jogar. não só não precisa jogar, mas às vezes o consumo, ele é uma relação muito diferente da que a gente tem, porque como é que você tinha um interesse absurdo em comprar aquele boneco de A.J. Joe? Você via na contracapa da revista, o comercial, aí você via a uma foto dos moleques brincando com aqueles bonecos, num cenário mega produzido que tinha areia e cachoeira, e você fala, cara, é a casa com certeza. A parada parecia real. Minha mãe vai deixar eu colocar areia em casa. E você quando ia na Magal, na Mespla, na Arapuana, sei lá. Arapuana. Ligador em você, casas pernambucanas, via lá o boneco vendendo, e aquilo era tipo um avatar da felicidade. Era. Porque passava toda essa sensação. Porque você tinha pequenas pílulas te mostrando, olha, isso aqui é bom, você quer. Tipo Jedi, tipo o Obi-Wan no episódio, sei lá o quê. Ah, você vai... Você vai fazer não sei o quê, né? Aí o Stormtrooper, o clone, sei lá o quê, obedecia. E esses moleques hoje em dia, eles estão... Não são pílulas, é tipo overdose dessas paradas. Que eu acho que a relação de consumo, ela se torna uma coisa bem mais banal. Tipo, eu quero. Por quê? Porque, sim, tem que querer. Não existe não querer. Mas pelo que eu entendi, eles não querem nada. Eles ficam não, mas é que tá. Alguma coisa eles querem. Alguma coisa eles querem. Acho que isso dá um programa, hein? Dá, mas tem que trazer esses moleques da cidade. É, a gente já bolou uns 15 minutos. Daqui a uns 5 minutos a gente bota teu filho pra falar. Traz a turma deles, primeira série, sabe qual é? Pro Jair, a gente só ficou ouvindo, né? Não. A gente só ficou caralho, ouvindo. Como é que é? Leve seu filho para o seu trabalho, né? Isso, é, leve o filho para o trabalho, é. Vai ser aquela série de vídeos de, tipo, crianças reagem a contra, sabe qual é? Aqueles vídeos que tem aí na Então fizeram o podcast do Dia dos Pais? Então, põe os filhos dos pais aí pra falar verdade, agora. Cara. Daqui a uns podcast dos filhos. Vai rolar com certeza daqui a uns 5 anos. Mas pela diferença de idade, quando a gente fizer, se for com os filhos de quem participou, dos filhos daqueles pais, né? Vai ser tipo um programa que vai ser assim: o filho do Ninja Inimigo, a filha do Ogro, a filha do Guaxinim, falou lá na moral, e o filho do Jorrod, que vai ser o mais velho, no canto de braços cruzados. Crianças. Falando só tipo o Jorrod, né? Sendo haterzinho. Que nem o Joe Rod, braço cruzado assim. Cara. Meu pai que criou jogando Shinnok, eu sou melhor que todos vocês. Sacanagem. Mas vai ser o Marcos do canto assim, olhando assim de lado, assim, falando, verme, pequenos vermes insolentes. Não, vou ali, mano, vocês estão falando muita merda. Street Fighter 6, Rocket Stick, que coisa de Street Fighter 6, vai ser um super Street Fighter 5, né, desses moleques de 15 anos. Né? Tem isso também. Outra parada, só pra começar a fechar o assunto dessa impressão de, assim, a primeira vez do contato, não necessariamente às vezes é jogando o jogo, mas é aquela primeira vez, assim, de tipo, chegou a revista do mês. E aí você abre a revista e tem lá, sei lá, Square vai criar novo Final Fantasy para o Ultra 64. Aí tem aquelas fotos em CG do Loki, do 6, no estilo do 7. Não, e Loki, Celes e Shadow. É, e aí você olha aquilo e fala... O demozinho. Caralho! Aí, vou comprar só um hype. Ultra 64. E só Lápis. Hype. Eu lembro de uma vez que eu tava com uma revista que tinha alguma notícia bombástica do foda-se, que eu não lembro o que era. E eu queria falar com todos os meus amigos. E eu lembrei de levar a revista no dia seguinte pra escola, mas não lembrei de levar meu dever de casa. Aí cara, o cachorro comeu, seu dever. Prioridades, né? E olha o que é uma maneira, né, cara? Hoje em dia, a gente tá vivendo a geração do... A geração, não pessoas que compõem uma geração, mas a era do ódio. Tipo, sai o teaser do Final Fantasy VII Remake. Ai, lixo, não mostra uma cena de jogo. E, cara, tá aqui, cara, vendo foto e... Caralho! Mais esperadas para 2016 eram tempos. Eram. Como é que é a frase que o Clerados e o Bot ficaram repetindo semana passada, toda hora? Tempos. Armas mais. Eram armas mais elegantes para tempos mais. Essa civilizados. Parada aí, isso. Elegantes para tempos mais civilizados. Eu terminava de ler revista, chama foda, fechava, ligava no Cartoon Network e ia ver Dragon Ball Z. Pensava que o Z explode hoje. Mas isso morreu também, né? Porque o vídeo. Não, acho que não só o vídeo. Eu acho que a gente se decepcionou muito com muitas coisas ao longo da vida. Teve muitos Watch Dogs, muitos finais de Mass Effect 3, que deixou a galera meio calejada, sacou? A gente ficou meio cínico, né, galera? Meio cínico, tipo, ah, essa bosta aí, tá. Beleza. A gente já tá treinado, né, cara? Não cai, mas... É, tipo, até Star Wars, faz Star Wars. É, isso. Até Star Wars, assim, Vamos ver aquela bosta lá que o J.J. Abrams e a Disney fizeram. Vamos ver como é que aprendeu a desviar do plot. Dá uma chance, né, pra essa bosta. Pô. É. O nego atirando blaster de hype em você e você lá, Jedi. Sabe de luz, né? Defletindo a porra toda. Mas é isso. Bons tempos. Boas lembranças. Boas lembranças. Chorei. Sonic. Sonic. Sonic. Que saudade, né, Sonic? O que fizeram? O que fizeram? Caralho, eu queria jogar Sonic pela primeira vez. Sonic bom, sabe? Pode ser a terceira vez. De novo. Entendi. Cara, eu queria jogar o Wild Arms 2 pela primeira vez de novo, mas essa vez em inglês, porque eu zerei em japonês, eu adorei o jogo, mas eu não sei nada da história. Metal Gear 1, pô. Depois eu joguei de novo. É porque eu joguei em japonês o Wild Arms, aí eu zerei, achei o jogo, você caraca, é, esse jogo é lindo, a entrada é muito maravilhosa, mas eu não sei nada do que aconteceu. Wild Arms tem uma belíssima trilha sonora. Tinha nesses CDs de... Não, o Wild Arms era na caixa do Play 1. Na caixa do PlayStation 1 atrás, vinha aqueles quadradinhos tipo, olha os jogos, sim, que você vai jogar aqui. Sempre tinha lá, sim, o Wild Arms. O meu tinha, o Wild Arms, é verdade. O meu tinha é o Wild Arms 1. Tobal. Tinha um de futebol lá. Eu queria jogar Tobal de novo, só pra sentir aquela zoeira na pele. Eu nunca joguei Tobal. Meu Deus, que merda é essa? Eu nunca joguei Tobal, não tô lembrando. Uma parada que cara, não, cara. Nunca jogou Tobal. Toba! Só pra sentir a zoeira. Toba! Nunca apostou o Toba! Nunca! Aí você queria apostar o Toba de novo pela primeira vez, porque já perdeu, né, Lázaro? Olha essas pessoas. Primeira vez. Aí, queria lançar de novo um podcast de jogos de diversão pela primeira vez. Olá, eu sou o Ninja Inimigo. E eu sou o Mestre Splinter. E a gente gosta de jogos de diversão. Falta o He-Man, hein? Falta o He-Man aí, hein, gente? É, falta o He-Man, falta o He-Man. Caraca. The Return of He-Man. The Return of the He-Man, isso. Return of the He-Man. He-Man. Também tem que faltar o Diego pra ignorar pela primeira vez de novo o e-mail do Ninja Inimigo, que isso vai deixar ele triste. Tudo começa assim. Com certeza. Quem diria, né, cara? O cara que ignorou um dos nossos um dia foi o cara que duas vezes apareceu de surpresa. Veio de Curitiba pra ir numa pizza. Tá vendo? O mundo dá voltas, queridinha. Aquele que te trata como lixo um dia, no outro dia tá te tratando aí como, sei lá, rodízio de pizza. Vai te tratar como rodízio de pizza. E ele ainda foi no rodízio de pizza merda, né, cara? É um merda muito bom, né, gente? Olha só. Pô, mas ele veio só pra te obrigar aí no videogames live, sei lá, alguma coisa em São Paulo. Não, mas a segunda ele veio de verdade mesmo. Olha só, digo mais. Digo que o baixo frente pizza, ele só é tão legal porque a pizza é merda. Se a pizza fosse boa, ele não seria tão legal. Sim, com certeza. Eu acho que não, cara. Eu acho que você não tava sentindo, não. A pessoa do loop é o seguinte. O Diego foi no baixo frente pizza, de surpresa, que era pra obrigar o Ninja Inimigo aí na BGS. E foi feito uma macro porta que eles fizeram. Eu tava crente que isso ia morrer aí, cara. O Lupe que lembrou. O Diego foi na verdade, no baixo frente pizza. Mas sabe o que aconteceu? Tava acontecendo esse ano? Meu filho! É verdade. Vários metagames aí. Teve várias sidequests, né? E não deu pra continuar main quest. É. Nem tudo são promessas vazias só por ser. Porra, o baixo frente soco até entrou em hiato nessa porra nessa época aí. Não. Entrou não. Não, por isso. Foi depois disso. Você que entrou em hiato, cara. Nessa época eu tava lá, tranquilão. Tava todo mundo de boa. Depois houve um monossílabo aí. Rodada Relâmpago, Senhor da Eternidade, diga o que na sua vida você gostaria de ter pela primeira vez de novo que não são jogos de diversão? Puta que pariu. Rodada Relâmpago. Tá devagar pra caralho essa rodada relâmpago. Tá, vou falar então, hein. Ver Dragon Ball Z no Cartoon Network. Opa! Pô, peraí. É relâmpago, opa. Não é pra discutir sobre, é só... É relâmpago. Vai, Kirazos. Comando em ação, caralho. Senhor da Eternidade. Segredo da Cabana. Eu queria ver Segredo da Cabana de novo. Em casa da loja americana com a minha fita de Fatal Fury, colocar no cassete. Bateu no cara! Dá verdade, rodada relâmpago. O amor de outra pessoa. Não sei. Que bonito. Lupe. O show do Roger Waters que eu fui com meu pai. Era o show de Truman. É muito o bom. Show, cara. Foi muito bom ver meu pai agindo como uma criança muito feliz num show de rock. Eu queria ir no show do Paco pela primeira vez de novo e eu queria que o Paco estivesse vivo também. Paco? Paco de Lucia. Ah, tá. É, Paco de Lucia. Cara, eu pensei nada a ver. Eu pensei naquele cara do Me Gustas Marihuana. Nada a ver. Close enough. É. Ou então, sei lá, primeira vez que eu vi Highlander. Eu queria... Caralho, eu sabia que o Dag ia falar de Highlander. Eu queria acordar naquele 12 de novembro de 98 com minha mãe passando roupa do meu lado, porque ela passava roupa no meu quarto, quando... Levanta aí que a gente vai lá comprar teu PlayStation. Caralho. Foi uma lágrima. Eu queria voltar no dia que eu ganhei meu primeiro Cavaleiro do Zodíaco. Ah, pode crer. Caralho, esse dia do PlayStation foi um dia bom merda. Foi o PlayStation, voltei pra casa, almocei, fui pra escola. Depois eu fui jogar. Aí, cara, sabe um dia... O meu PlayStation 3 que foi assim, cara. Eu acordei no dia do meu aniversário, aí meu pai me acordou e falou assim, vamos lá que sua mãe falou que você tem que comprar o PlayStation 3. Ok. Aí eu ganhei um PlayStation 3, eu fiquei muito feliz. Tem que comprar, que desgraça. Na faculdade já nessa época? Eu tava, mas eu ganhei. Eu faltei porque eu tava na sexta série. Porque eu faltei, Não, mas não faltei, foi no dia do meu aniversário, foi no fim de semana, assim. Foi em janeiro. Mas aí, sabe um dia que eu não queria viver de novo? Foi quando eu cheguei na escola e falei: irado, eu vou ver o episódio em que a gente termina a Casa de Leão, aí olha, tá fudido! Começou tudo de novo. É essa lenda de sempre que o mal tenta apoderar-se da terra, surgirão guerreiros. Caralho. Soco abre fendas na terra. É tipo uma dedada, né, cara? Caralho, cara. Foi muito triste, cara. É tipo uma dedada. Ai, cara. Foi quando teve um 11 de setembro, que não teve episódio de Dragon Ball. Também não gostaria de repetir. Foi um dia também aí que o Itamar Franco trocou metade dos ministros e aí não reprisou o episódio de 6:30 PM. Dos Cavaleiros. Ou quando os Mamonas morreram. Foi muito triste, cara. Foi uma manhã de sábado muito triste. Isso eu não creio. Foi. Quando a Ayrton Senna morreu também. Primeiro de maio, foi foda. 4. De maio. E você, ouvinte, o que acha sobre isso? Tem alguma experiência que gostaria de viver de novo? Que não gostaria de viver de novo? O pito do pai de Lapso pela primeira vez de novo? Envie seus e-mails para... Eu gosto. Minha mãe talvez não queira viver essa parada. jogos@paixofreitesoco.com. É isso aí, a diversão não para por aí, não é senhor da eternidade. Peraí, não para não? Não para. No Facebook, dentro do Twitter. Aí, lembrei de uma coisa que eu gostaria de reviver pela primeira vez de novo. O episódio maravilhoso de figurinhas do Baixo Frente Soco, cara. Caralho, cara. Não, cara. Eu gostaria de reviver pela primeira vez esse episódio, cara. Nunca esquecer, cara. Nunca esquecer. Tava. Nunca esquecer. Todo mundo aqui tirando o PH tava. Foi maravilhoso. Tá todo mundo, né? Never forget. Olha só, todo podcast que se preze tem que ter um excelente. Não, ele morreu por uma causa boa, cara. Caralho, eu acho que isso foi praga do PH, mano. Não, com certeza foi praga do tormento. Puta, foi praga do tormento. Isso é verdade. Praga do tormento. A praga de tormento. É isso aí, se você quiser conversar com a gente numa coisa que é muito mais relevante do que até o podcast em si, é o nosso grupo do Facebook, www.facebook.com/groups/baixofrentesoco. Tipo, foda-se o podcast, foda-se o site, foda-se o e-mail, entra no grupo, lá é o verdadeiro Facebook. Aquilo lá é muito melhor que o Facebook, aquela porra lá é o amor. Pra muitas pessoas, é inclusive, virou o sinônimo da rede social, né? Ninguém mais quer ver Dilma Cunha, Lula assassino, AS. Pelo amor de Deus. Bolsonaro, E olha só, vou botar a polêmica em jogo. Aqui todos são bem-vindos. Não precisa pagar Patreon pra acessar grupo do Facebook, entendeu? Valeu. Exceto se você estiver do lado negro do Daigo. É, aí é Bahamia na cabeça. Tá vendo, né, Diego? Caralho. O grupo do Facebook do Baixo Frente Soco, ele é como o próprio Facebook. Ele é e sempre será de graça. Talvez a gente use informações suas contra você. Exato. A gente vai várias vezes. Mas o melhor é que o grupo ficou tão grande que existem pessoas que não sabem nem o que é Baixo Frente Soco e entram no grupo e começam a falar, tipo, qual é o grupo de jogos, maneiro? Olha o meu canal no YouTube aqui de gameplay! Aí vem... Ai, tô uma ban na cabeça. Aí vem o martelo da justiça, Daigo! Do cartão amarelo, sacou? Pro maluco só tomando, tá ligado? Tipo, ó, fica ligado aí. Não. Isso era o que a gente fazia antes do Daigo. Agora não. Tem o AD e o DD. Se você quer conhecer realmente um ser humano, você tem que dar poder a essa pessoa. Aí, o Dai, tem algum tokusatsu com o Senhor do Martelo? Que o cara tem um martelo destruidor? Não. Olha aí, não, caralho. Tokusatsu do Daigo com martelo. Cara, o grupo do Facebook é o único que chega o Ilapso, bota alguém lá, o Daigo bane. Aí o Ilapso, não, vou botar o cara de novo, o Daigo, foda-se, bane o cara de novo. Aí eu coloco o cara de novo. Cara, eu só fiz isso uma vez, vamos com calma. E é com o Zé Ruela que fica mostrando o cu pra todo mundo. É, isso é verdade. Eu não sou obrigado a ver o cu de ninguém. Isso é verdade, Daigo tem razão. Caralho, cara, quem é obrigado a ver o cu de alguém, cara? Parabéns pela decisão. É, não, olha só, tá aí uma coisa que o Daigo não queria viver de novo pela primeira vez. Good Emerson. Um abraço e até o próximo episódio. É quando? Até o próximo episódio. Até semana que vem.